Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, o nosso programa de número 1066, estamos no dia 21 de julho de 2024. Rodrigo, bom dia. Hoje nós estamos aqui com a falta do Jorge, que foi passear lá em Minas Gerais. Então, o Rodrigo está aqui cobrindo a falta do Jorge. Bom dia. E o Carlinhos, né? E o bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes vivencianos que estão aí escutando a gente, né? Hoje a gente está recebendo aí o Oswaldo, nosso amigo, né? E o pessoal vai estranhar, né? Porque da outra vez que o Oswaldo veio, também o Jorge faltou, né? Então se toca aí, Oswaldo. Brincadeira, o Jorge gosta muito do Oswaldo. Ele até falou ontem pra mim, ele falou: nossa, o Oswaldo vai achar que é perseguição dele, mas não é não. Ele já tinha marcado essa viagem. Então a gente agradece aqui os patrocinadores, a WS Festas e Embalagens, a Maquin Vendas, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, a Livraria Casa do Caminho, Livros Espírita, Espiritualista, de Autoajuda e CDs, é na Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para a sua água, e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e garantia que você merece, são os nossos apoiadores. E a Casas Espíritas Ame Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio das tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e do grupo musical Castelã. Então a gente agradece aí a participação de todos. Passando aí, Cris, bom dia. Bom dia pessoal. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E vamos agradecer também a transmissão, né, da Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Recanto da Prece, de Eurípides Barçanufo, de Campo Grande também, Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, e também a Rádio Vivência Espírita, Web Rádio Sementes de Amor, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e São Francisco de Tobias Barreto, em Sergipe. Então, vamos aí para um ótimo programa. Carlinhos? Bom dia, Cris. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Sebastião Baroto. Bom dia, Oswaldo Barbosa, nosso Ogum. Seja bem-vindo. Ele vai estar conosco hoje para bater um bom papo sobre mediunidade. Bom dia, família vivenciana, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis, e hoje é o item 29. A caridade está sempre em primeiro lugar. Ela é o bem maior que devemos partilhar. É a virtude sublime que nos ensina a amar. Será feliz todo homem que a caridade praticar. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez neste domingo abençoado, estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, a fim de que possamos saudar a todas as fraternidades e agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã de recebermos aqui o nosso querido irmão Oswaldo Barbosa Júnior no programa 1066, o nosso Ogum. Depois ele vai explicar por quê. que vem nos trazer como cuidar da mediunidade ostensiva. Vamos envolvê-lo com carinho para que possa discorrer tudo o que preparou para nós nesse domingo maravilhoso. Agradecidos, Pai, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita dessa manhã rogando. Pai, que nesta manhã abençoada, amparados e assistidos por esses ceareiros maravilhosos que encontram-se nessa rádio abençoada Vivência Espírita, que esses irmãos que compartilham pela internet conosco possam receber esses fluidos maravilhosos e dar-nos a oportunidade, Senhor Jesus, de aprender um pouco mais desse Evangelho redivivo, que é a nossa terceira revelação. Agradecidos, Pai, pedimos. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema de hoje será como cuidar da mediunidade ostensiva. E nós estamos aqui com Oswaldo Barbosa Júnior, médium de cura, palestrante, voluntário e dirigente da FRAMAN, Fraternidade Maria de Nazaré. Bom dia, Oswaldo Barbosa Júnior, que a gente costuma chamar de Gum, o apelido dele é Gum, porque o cara está falando Ogum, Ogum, Ogum é a entidade Umbanda, né? Bom dia, família. Explica, FRAMAN. Então, bom dia, minha gente. Bom dia, Rui. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Tião lá fora. E a Sheila. Sheila, mãinha da Cris. Tá ali. Fora esses, essa imensa. Não é irmã Sheila, mãe Sheila. Mãe Sheila. Mãinha Sheila. Fora essa imensidão de irmãos que estão aqui para dar esse apoio para a gente. E esse calor imenso aqui, amorável, que tem esse ambiente. Lá fora gelado, né? E aqui dentro, super quente. Dentro de cada um, mais quente ainda. É por isso que o ambiente se transforma aí. Mas já de início, o Gum e Ogum é justamente porque quando jovem, faz quase 100 anos isso, né? meu tio tinha lá abriu lá um congazinho de umbanda numa fábrica que ele tinha ali na Rua Áurea, perto da prefeitura. Então nós começamos a tomar contato com a espiritualidade, etc., ali dentro. Então, com a aproximação dos índios, dos pretos velhos, aquela coisa de sensibilizar, um aprendizado na prática, que é assim que é, na Umbanda, inclusive, né? E eu era atleta de natação da Associação Esportiva São José, aqui, na equipe de competição, etc., por causa de bronquite que eu tinha. E a época era Barbosinha. Meu pai é Oswaldo Barbosa e eu era o Barbosinho. E durante um tempo eu era o Barbosinho. Uma das viagens que nós fizemos, de Kombi, claro, meu pai nos levando para, se eu não me engano, para Andradina. Olha só, tá vindo aí a memória aí. Para Andradina. E tinha um amigo nosso lá, que ainda é nosso amigo, Luiz Augusto de Carvalho, baiano, que também é apelido, né? Baiano. Né? Ele mora aqui. E ele é um que coloca, daqueles que colocava apelido em todo mundo. Todo mundo. E nessas brincadeiras dentro da viagem, ele me chamou de Ogum, justamente por causa de estar ligado a Umbanda, né? A entidade Ogum, né? Aí, a entidade não, uma linha. Mas ele, daí, a partir daí, aquela coisa, falou uma vez, quando o mundo riu, Mas pronto, passou pro resto da vida. Pega. Né? Então, durante muitos anos, foi Ogum. Depois foi reduzido um pouquinho, ficou para Gum, né, que é como o Rui acabou me conhecendo. E depois, mais tarde, Barbosa. Oswaldo mesmo, pouca gente chama. É. Né? Minha mãe me chamava de Júnior. Ou então filhinho, que aí continua chamando. Então, você era o filho mais velho? Eu sou. É. Então, por isso que a mãe tinha... Primogênito. A gente é o primeiro até que nasce o segundo, né? Porque a gente passa para o segundo e vai passando para o fim da fila, porque daí tem que cuidar daquele que é o mais novo, natural. Né? Mas o... Gum, Barbosa, isso, Júnior, filhinho. Mas vamos falar então sobre o que é a mediunidade ostensiva. Olha, bom, vamos há um tempo atrás, a coisa do ostensiva era só aquilo que tinha muito movimento. Porque, inclusive, para nós entendermos as diferenças entre o eu e aquilo que não sou eu, tinha que ser algo muito palpável. Não é? Por exemplo, mexer uma xícara, levantar uma cadeira, plasmar alguma coisa. Né? Então, essas eram consideradas as mediunidades ostensivas, por ostensão, ou seja, de aparecer fortemente. Então, durante um tempo foi assim. Aí depois veio com os estudos, conhecer um pouco mais, etc., a diversificação da sensibilidade mediúnica, que é o que eu costumo chamar, porque o médium, por nome já diz, é um medianeiro. Ele está entre um plano e outro plano. É, sim. Para transferir o que precisa ser transferido e, às vezes, o que não precisa, dependendo da orientação do médium. Né? Então, passou a ser a ostensiva aquela de ação direta. É, que ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Ou seja, faz parte da sua vida usar essa sensibilidade em benefício geral. Antes de mais nada, é que não é simplesmente para benefício geral. A mediunidade, todos temos, todo mundo já falou sobre Sim. isso aqui, inclusive. Todos as temos. Então, a mediunidade é particularidade do ser. A mediunidade é para eu usar para meu benefício. Isso aquela de maneira geral. A ostensiva entra, onde, além de eu utilizar para o meu direcionamento, para o meu entendimento, para o meu posicionamento diante da vida, eu usá-lo também para auxiliar a outros que o façam também. A sua mediunidade de cura, ela é uma mediunidade ostensiva, né? Porque você... Então, até descobrir que era um médio de cura, demorou um pouco, né? Ah, sim, claro. Porque, como eu falei, começamos a esse desenvolvimento, essa aproximação dentro do Congazinho, do terreiro Sim. do meu tio, né? Então, chegávamos ali e para todo lugar tem um procedimento. Então, eu chegava, fazia, saudava aquela coisa toda, tudo mais, fazia as preces, como sempre é indicado que a gente faça a todo momento, se possível, né? Nos recolhemos conosco mesmo, para encontrar o ser que eu sou e aquele que eu quero ser, aí começamos a estudar. Minha mãe primeiro, claro, ela veio puxando a fila, né? Começou a estudar antes do Jeff. Aliás, ontem foi aniversário. Hoje é aniversário do Jeff. Hoje. Da sua mãe? Não, do Jeff. Do Jeff. Do Jeff. 46 anos que o Jeff está em atividade. Minha mãe foi uma das fundadoras, etc. É, sua mãe, o Aloysio. Isso. Então, começamos a estudar, para justamente direcionar. A partir daí é que começamos a entender um pouco mais o imenso leque que é a utilização da mediunidade. E a gente vê que essa mediunidade ostensiva são poucas pessoas que têm, e tem muitas pessoas que vêm nas nossas casas com uma série de dificuldades, né? E essa dificuldade é que muitas vezes as pessoas descobrem, cuida e fica como um trabalhador da nossa casa, da doutrina espírita, e também às vezes ele volta para a sua religião, para o seu trabalho, né? Que é isso que interessa para cuidar dessas mediunidades ostensivas. Então, porque é o caso, não é privilégio de, uma entidade ou de uma religião ou de um segmento qualquer. Né? Esse é de cada um. Então, utiliza-se... A princípio, 24 horas por dia é para ser usado. Né? Então, como você falou, vai para uma casa, porque tem uma estrutura ali, né? Onde as pessoas vão, como qualquer templo, como qualquer igreja, vai ali com o foco de deixar de lado aquelas coisas mundanas, os atropelos, os descaminhos, as provocações mais intensas, das quais não consegue lidar. Então, ele vai focar num ambiente onde todos vão buscar algo de bom. Aliás, a ideia ainda, penso eu, é que todos nós, ao procurar um templo, é para procurar algo de bom e não para levar algo de ruim que eu estou carregando comigo. Muito pelo contrário, porque é o mesmo princípio da saúde, né? Vamos tratar para quê? Para que haja saúde. Onde tiver saúde, não tem doença. Sim. Então, eu não vou tratar a doença, eu vou tratar aquilo que é a origem da doença para poder. Bom, acabando com isso, desaparece o resto. Então, os atropelos, as dificuldades, essas falhas, essa ignorância que todos nós temos, cada um a seu nível, né? Porque aqui estamos aqui justamente para aprender, essa ignorância a respeito da vida, etc., a gente consiga, lá dentro daquele do templo, de um centro, de uma igreja, etc., nós nos livrarmos disso e aliviarmos a nossa mente, as nossas estruturas, a fim de conseguir receber um alívio. Com este alívio, alimenta as nossas possibilidades de conhecer mais. Que é a ideia, não é? Não se pode parar. Sim. É 24 horas por dia em atividade. Nem todas elas físicas, mas espirituais, sem dúvida. Eu fui do tempo, quando tinha 5 anos, eu ia nas sessões mediúnicas, nas casas, né? Meu pai, minha mãe me levava, botava lá dormir lá no chão lá e fazia as reuniões mediúnicas. Né? Naquele tempo tinha os encostos, tinha o aparelho, né? Quer dizer, que era uma linguagem. Uma linguagem, uma nomenclatura dada. Aliás, você falou encosto, eu lembrei, eu acho que já citei do Lorenzetti, lembra do Lorenzetti de São Paulo? Como é que era o nome, né? O pessoal apelidava ele de Papa, porque ele parecia com o Papa João Paulo II. Bom, Lorenzetti é o sobrenome desse nosso irmão. Valentim Lorenzetti, pronto, tá aí. Valentim Lorenzetti, você falou do encosto. Eu me lembro que ele vinha fazer muitas palestras aqui antes, né? O pessoal de São Paulo que vinha para cá fazer a implantação das atividades da aliança, etc. Enfim. Ele contava que ele estava no centro de São Paulo, lá, recebendo o pessoal, né, fazendo a recepção e tal, e tudo mais. Aí disse que chegou uma pessoa lá e falou assim: eu vim aqui. Ele falou: pois não, o que eu posso fazer? Ajudar você? Veio aqui. Ah, eu vim aqui porque eu estou com encosto. Aí ele olhou para o rapaz assim, pensou bem, pô, esperou um pouquinho, esperou e falou: olha, meu amigo, melhor assim, eu vim aqui porque estou com encosto, quero tirar o encosto. Ele falou assim: espera só um momentinho. Melhor não tirar seu encosto, não, senão você cai. Que é ele que está te segurando. É para ter uma ideia dessa coisa de eu não entender bem o que seja, né? Que encosto, você falou das dificuldades de mediunidade, da ostensiva, no extensivo, de conhecer, não conhecer. E a gente, nós comentávamos antes aqui, antes de iniciar o programa, do Sócrates, que diz: só sei que nada sei. Continuamos não sabendo. Sim. Quanto mais a gente estuda, a gente percebe que mais precisa estudar. Né? Porque são coisas que, a coisa da mediunidade, por exemplo, nós nos fechamos quando nós encarnamos, nós fechamos um invólucro para desenvolvimento. Né? Igual o computador ali, tá cheio de pecinha ali dentro, cada um com a sua função, não sei o que, tá aí pronto, é aquilo. Uhum. Né? Nenhum computador sabe do trabalho todo que teve antes, pelos cientistas e experimentadores, para chegar a esse que está aqui. Uhum. Né? Por onde passou isso? Nós também, para justamente poder. Situação se apresentou, eu olhar com atenção. Sim. Para em seguida, então, com muito amor no coração, digo até uma rima, a gente colocar isso em atividade, em ação. Né? E essa questão que você comentou do encosto, não é uma tendência que a gente tem de sempre procurar a culpa lá de fora, né? Mas procurar achar os problemas em vez de olhar para dentro. Completamente. Né? Olha, eu posso dizer isso é o seguinte, ó, talvez 100% das pessoas, pode ser isso porque assim eu me incluo, né? 100% das pessoas em algum momento acha que isso não sou eu, não é meu, não fui eu que fiz, não é possível, né? Tem que ter alguma coisa me incomodando, tem, mas de repente sou eu mesmo, né? Por não entender o que acontece. Então a coisa da espiritualidade, é claro, da mesma forma que temos aqui várias pessoas, cada um é um, somos uno, né? Somos uno. Cada um é um, tem os seus afazeres, suas possibilidades, seus limites. Os limites existem para serem vencidos. Então, no meu entender, não existe limite. Encontrei uma barreira, era meu limite, porque assim que eu venci, passei a ser outro. Então, eles não existem. Né? São barreiras que aparecem para serem justamente superadas. Aí deixa de ser um problema, né? Deixa de ser um problema. Eu falo assim, os níveis de problemas. Às vezes a gente vai enfrentando níveis de problemas mais complexos, e aí quando você supera aquilo, quando volta aquele problema já não é mais perfeitamente. Um problema, é só uma situação. Situação. Aliás, o lembrete é o seguinte, que é o Dr. Alberto, por exemplo, costuma falar quase toda semana, o Carlinho tem latido algumas vezes, quase toda semana ele diz o seguinte, quando você está numa condição de pressão muito grande, depressivo, chateado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para. Respira profundamente. Respira profundamente e procura na sua mente os momentos de alegria. A saudade é nossa amiga. E traz para a gente um momento, uma situação, uma pessoa, um lugar que nos trouxe alegria. Tanto que ao lembrar, ou você chora de saudades, ou sorri de alegria. E certamente houveram muitos, mas muitos momentos melhores desses que deixaram saudade do que daqueles que deixaram marcas. Então, no momento de muito aperto, abre seu peito e busca na saudade algo que lhe traga e lhe dê qualidade para você continuar seguindo a sua vida. Aí a gente consegue, dessa forma, falar assim, poxa, eu sou um vencedor. E se eu sou um vencedor, este problema que está aqui, essa dor, eu também vou vencer. Nos traz alento. Legal. Né? Oswaldo, quais são os desafios para a gente desenvolver a mediunidade? Olha, eu peguei um texto aqui, se me permitem, porque para poder a gente ter um início da história, né? Diz o seguinte o texto, 5 desafios que todo médium enfrenta para desenvolver a mediunidade. Esse é do Espiritualidade Mediúnica, da internet. Tá? Desenvolver a mediunidade é um assunto delicado, porém muito importante. Diariamente recebemos comentários e mensagens de pessoas que percebem os seus dons mediúnicos, mas têm dificuldade em lidar com eles. Isso acontece por uma série de motivos. Listamos abaixo 5 desafios que todo médium tem de lidar para conviver com a sua sensibilidade. Então, o desenvolvimento da mediunidade e os seus desafios. Qualquer habilidade que decidamos desenvolver envolve alguns desafios. Vencer medos, enfrentar dificuldades e ter muita dedicação. Para desenvolver a mediunidade não é diferente. Muitos são os desafios que cada médium enfrenta e eles são muito particulares, mas existem alguns que são comuns e a maioria deles vamos ver agora. Preciso estar ligado a alguma religião para desenvolver a mediunidade? É uma das preocupações. Então, esse é apenas um mito. Normalmente, as religiões que trabalham com a mediunidade são o caminho mais simples que um médium pode tomar para desenvolver o seu dom, pois lá irá encontrar pessoas que trabalham a mediunidade ou possuem a mediunidade já bem desenvolvida. Mas não existe a necessidade de ter um vínculo religioso para isso. Só precisa de prática, mente aberta, comprometimento com o seu dom e respeito com o próximo. Aqui fala justamente da coisa da aceitação. Entender o que seja e falar, bom, todo mundo tem porque eu sou diferente. E não sou. Então vamos em frente. E buscar, que é o caso. Se você vai, por que tem escola? Porque tem alguém que entendeu, conhece um assunto, sim, ou uma situação, e eu vou lá para que ele me passe isso. Então, por isso que se procura, então, uma entidade, uma casa, enfim, um livro, como existem vários aí, né? É que nós também temos que entender que quem realmente estuda a mediunidade e procura trabalhar a mediunidade é o espiritismo, por enquanto, né? É o espiritualismo de forma geral, né? Porque tem... Tem outros segmentos espiritualistas, sim, que também o estudam, né? Cada um com uma linha de conduta, com certas informações, mas todos os espiritualistas de forma. A mediunidade não é patente não. De nenhuma religião, né? Então que eu já é o que diz a resposta, não precisa ter uma religião. Mas eu sou ateu, você é ateu, mas entendo que tem alguma coisa de diferente de gente. Mas quem estuda, né? Talvez a mediunidade, que acho que é o que o Rui falou, acaba sendo mais o espiritismo que acaba tendo aí uma vertente de estudo, né, para ver como funciona os mecanismos, sim, porque aí a gente volta ali Kardec, né? Kardec no livro dos médiuns, né? Ele, aquilo para mim é uma tese de doutorado, só um livro. Sim. Né? Cada livro para mim é uma tese de doutorado. Não, sem dúvida nenhuma. Né? Então só que é interessante que ele define um método, né? Um método que categoriza, define as categorias, os tipos de mediunidade, né? Isso. Então, nesse momento, ele traz para uma coisa que ele desmistifica, né? Uma coisa que antes, né, desse trabalho de codificação, né, era uma coisa tratada como maravilhoso, ou como milagre, ou como sobrenatural, ou até como um santo, né? O inverso, demoníaco. Ou demoníaco, para quem, para quem não. Depende da posição política ali. Sim, sim. mas o Kardec, ele pôs a bola no chão e definiu as coisas, e em termos. Não, claro, junto com a espiritualidade, mas quando traz para uma. Para um livro, para uma definição, né? E começa a estudar, dá ferramentas para se estudar. Né? Então, o Kardec trouxe um novo começo, porque até então era coisa instintiva, intuitiva, achismos que se tinham, né? E vivências e convivências. Então, como nós falamos, cada um pensa de um jeito, entende de um jeito. Então, tínhamos várias. Sempre existiu mediunidade. Faz parte, sim, do ser. Então, sim, sempre existiu. Né? Desde os 10 mandamentos. Né? Desde os 10 mandamentos. Tá lá, até antes. Tá lá. O pessoal ainda disse falando que Moisés foi o primeiro a receber um tablet cheio de informações, né? O tablet. Então, sempre existiu. E cada um, a seu tempo, conforme precisava, sim, à época, recebia essas informações e passava adiante para viver. Uns, conforme o perfil que cada um tinha, inclusive, colocava do jeito que entendia que podia ser. No caso de Moisés, por exemplo, era olho por olho, dele por dente. E é assim que tinha que ser, senão não ia chamar atenção, uhum, e não ia ser entendido. Uhum. Quando o Kardec, um dos escolhidos, mas ele assumiu, né, para poder fazer para codificar as informações dos espíritos, e aquele grupo imenso de sapiência espiritual, ele veio colocar isso de uma forma para uma outra época, uma nova geração, e dali para frente, para um entendimento mais profundo. Criou-se uma área de conhecimento, né? Sim, direto. Uma área de conhecimento para estudo. Porque com a importância, a importância da dar nome aos bois, né? Porque quando Kardec dá nome e cunha um nome, né? O Espiritismo foi cunhado por Kardec. Né? Sim, não existia essa palavra. Né? E por definiu ver. Exatamente com os tipos de mediunidade, você consegue definir o que é e o que não é. Consegue definir as fronteiras, perfeito, né, do que é mediunidade e o que não é mediunidade, né? E esse livro, né, o Livro dos Médiuns, ensina também como desenvolver, né, perfeitamente, a mediunidade. Exato. Então. Porque você falando em espiritualismo, mas tem muito espiritualista que não aceita a comunicação dos espíritos e não aceita vamos dizer, Aí o trabalho do médium, né? De psicofonia, ele não aceita. Quer dizer, então, a gente vê que o espiritismo, vamos dizer, entre aspas, kardecista, ele justamente aceita as comunicações dos espíritos e a psicofonia é uma das ferramentas. Sim, sem dúvida. O caso de, o caso de ser espiritualista, como a gente já disse, não significa que a pessoa, por exemplo, vai interagir com a espiritualidade. Ela simplesmente reconhece que existe. E pronto. Né? Aí, por exemplo, ela tem um eureka de um dia para o outro. Ah, fui eu. Que legal. Ah, sonhei com isso. Ou então, o pessoal que está nos ouvindo aí, pensa em alguém e o telefone toca. É esse alguém. Isso, e aí? Isso é importante você estar falando, porque você falou do momento eureka. A gente tem esse mito, esse tabu de achar que existe esse momento eureka para tudo, né? E desconsidera anos de trabalho. Perfeito. Né? Então, que nem aconteceu com Newton, né? Então, Isaac Newton. Ah, caiu uma maçã na cabeça dele e ele descobriu a gravidade. Mas peraí, desconsidera 20 anos de estudo dele, mestrado, doutorado, para conseguir chegar na conclusão da gravidade. E aí eles resumem com uma maçã caindo na cabeça Ou seja, do acaso, né? Ou seja, é um mito. E a mediunidade é a mesma coisa, né? Perfeito. O desenvolvimento da mediunidade não é a mesma coisa? Por exemplo, aqui a gente teve alguns outros entrevistados que comentaram também que recomenda-se mais de passar aí até 8 anos estudando psicografia para você poder desenvolver e ter a segurança. Ou seja, não é uma coisa que é um momento eureka, né? Não. E você falou assim, do desenvolvimento, você falou da psicografia. Como a psicofonia ou qualquer outra das atividades mediúnicas, das sensibilidades mediúnicas, eu... Acho que foi o Edson Barbosa que eu estava aqui. Então, no programa uma grande dificuldade, falou de dificuldade de mediunidade, uma grande dificuldade é o médium se acomodar naquilo que ele já está fazendo. Porque é o caso, não há acomodação. É tudo movimento. Movimento é evolução. Ou seja, crescer num conhecimento. Você não precisa estar sempre estudando na sua área profissional? Eu também preciso estar sempre estudando na minha área. Otimizar, atualizar, etc. Porque a coisa segue. Para frente e para o alto, como dizia Demar de Barros. Né? Para frente e para o alto. Então, eu preciso estar sempre me atualizando. Um pouquinho. Hoje, com a tecnologia, um computador esse aqui dura quanto? Se tiver um ano, é muito. Em seguida, até tem outro ali mexendo. Em dois anos, as tecnologias estão se renovando. Então, a tecnologia... Quer dizer, hoje até menos. Não, e a tecnologia é coisa pequena, perto da gente, espírito. De capacidade, de criatividade, crescimento, essas coisas todas. Então, a coisa do estudar, a gente falou da psicografia... Não é simplesmente porque agora é a hora de eu psicografar e senta aqui e escrevo. Mas eu também crio. Você não falou de animismo no começo do texto ali? É uma parceria. Sim, porque se eu começar a ler o livro, tem um livro aí, qual é esse livro aí, Carlinhos? Palavras de Luz. Palavras de Luz, olha lá. Emmanuel com Chico Xavier. Palavras de Luz. Se eu começar a ler esse livro persistentemente, eu vou gravar textos desse livro. Né? Aí esqueço do livro. Em algum momento eu uso. Peraí. Foi um espírito aqui, o Alamar, por exemplo, que falou para mim. Nada disso. Só porque eu vi o Alamar e o texto me veio na cabeça, foi o Alamar que me trouxe. Não, foi lá, através do Chico. Então essas coisas podem acontecer, inclusive. Então os cuidados são para que... Observar bastante para que não aconteçam. E se acontecer depois que eu vou ler o texto, eu reconhecer, esse jeito aqui é o jeito que eu já penso. Então, sempre tem animismo, inclusive, né? A gente sabe disso. A intensidade, a quantidade, etc., é que é um cuidado que a gente tem. Por isso que se diz, duvide, duvide e duvide. Pelo menos 3 vezes da informação que recebe para dizer, não é minha, é de fulano, de ciclano, etc. É porque a gente observa que a mediunidade, as pessoas, por falta de conhecimento, muitos médios se acham, né? Quer dizer, é essa que é a grande dificuldade que nós encontramos em alguns médios, que ele acha que ele é melhor que todos, ele acha que é melhor que não tem gente melhor que ele. E isso daí cria uma dificuldade. Esse é um problema seríssimo do próprio ser humano como um todo. O médio não é diferente, ele é igual a todo mundo. Sim. Né? É essa coisa de um orgulho. Vaidade. Tem dois tipos de orgulho pra gente. O orgulho que é aquele bom, não estou satisfeito comigo, por isso. É um orgulho, né? Mas o orgulho doentio, que é aquele também é intrínseco do ser humano, esse faz muito mal. Porque, inclusive, a gente sabe que conforme o orgulho cresce, a espiritualidade desaparece. Sim. Porque passa a ser o camarada o dono da verdade. Então ele não tem mais ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, ou mãozinhas para escrever. Na verdade, ele tem informação toda e a partir dali ele é. E é daquele. Tem muito, isso aí não tem dúvida, mas e tem que cuidar. Tem que cuidar porque. Quando acontece isso, o médium está entendendo que ele é melhor do que os outros. Mas isso não significa ser melhor. Muito pelo contrário, quanto mais a mediunidade aparece e você a exerce, e aparece mais chance, e você tem outras mediunidades e outras tantas, é porque eu mereço a oportunidade de fazê-la, porque eu preciso dela. Então eu é que preciso da mediunidade, como conversei com o Carlinhos. Eu que preciso frequentar a minha Framã mais do que a Framã precisa que eu a frequente. Sim. Eu preciso daquele ambiente, eu preciso daquele lá. Então é uma chance que eu tenho por ser carente. Né? Ser carente. O pessoal fala em débito. Vamos usar a palavra débito entre aspas, mas eu devo tanto, de repente, a mim mesmo, que essas são oportunidades que eu tenho de quitar essas minhas dívidas comigo mesmo. É, porque você ajudando a você, você também estará ajudando a outras pessoas. Perfeitamente. Então é. Fala, Carlinhos, o primeiro eu cabe bem aí. Primeiro eu, mediunidade. Primeiro eu. E a gente conversa isso também a nível de psicologia, etc. Primeiro eu. Cuido de mim, fortaleço a mim mesmo, me deixo sadio o máximo possível, porque quanto mais forte eu tiver, mais eu posso ajudar. A caridade, a solidariedade tem que começar comigo. Sim. Aí sim, eu posso carregar no colo alguém se eu estiver fartinho, fazendo exercício, não é? Então eu preciso fazê-lo. Não é uma questão de egoísmo, não sei se está vendo. Tá ligado aí? Não. Não é uma questão de egoísmo, é uma questão de igual lá do avião, né? Primeiro você coloca em você a máscara para depois colocar na criança. O egoísmo é tudo para mim. É. Tudo para mim é egoísmo. Agora, primeiro eu não. Isso é bom senso. Deixa eu perguntar. A negação de mediunidade pode afetar a sua saúde e o seu bem-estar? Pode. Deixa eu ver se tem aqui um texto que não é meu para poder. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A negação da mediunidade pode afetar a sua saúde e bem-estar? Hã? Dentro daqueles cinco. Ó. Quando tentar ignorar, negar ou bloquear a mediunidade, seja de forma voluntária ou involuntária, o nosso corpo se sente mal e pode ser alvo de doenças, desequilíbrio e mal-estar. Seu corpo espiritual tem esse dom e ele sente a necessidade de desenvolvê-lo. Não adianta tentar estancar isso, pois é como se você estivesse causando uma violência contra ele. Há também casos, pessoas que são médiuns, que já desenvolveram sua mediunidade, mas que param de praticar ou estudar o dom e sentem os mesmos efeitos de quem nega a mediunidade. São tomados por um susto em relação à saúde. Ou seja, se não nos comprometermos a capacidade de crescimento a partir da mediunidade, pode se tornar um fardo. Mas a boa notícia é, quando decidimos desenvolver a capacidade mediúnica, abre-se um canal para evolução. Não é uma obrigação ruim ou que nos vai fazer perder tempo. É uma forma de nos aperfeiçoarmos como seres humanos e ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Então, existe uma série de situações emocionais, inclusive, que podem acontecer e serem confundidos justamente com essa coisa da sensibilidade e uma patologia. E transformar-se em patologia se a gente não usa. É fácil da gente trazer isso para um outro olhar. Se eu parar de andar, eu vou parar de andar. Né? Se eu parar de movimentar minhas pernas, uma hora, o que eu precisar, eu não vou conseguir movimentar minhas pernas. Porque não existe um exercício deles. Então, isso vale para tudo. Não tem aqui, nós não temos um exercício de atrofia, né? Atrofia. Nós não temos um constante chamado para nós usarmos a mente para evitar o alemão, por exemplo, o tal do Alzheimer. Né? Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu dou tratos à bola, menos chance eu tenho de ter uma atrofia. O cérebro também pode atrofiar, né? Porque é um músculo. Sem dúvida. E é para trabalhar. Ele trabalha 24 horas, como todo o sistema orgânico trabalha 24 horas. Mas se eu der atividades constantes, como eu falei agora há pouco, é igual pegar um exercício para fazer. O músculo vai crescendo. Aí diz, depois de 60, 70 anos, os músculos vão atrofiando. Porque para-se de fazer aqueles movimentos que se fazia antes. Então eu tenho que complementar isso com outro tipo de atividade. A mediunidade é diferente, como o raciocínio. Para de fazer umas continhas de cabeça para você ver se depois de um tempo você vai precisar da maquininha. Mas tem a dor também, evolução, né? Sim. Que é a dor que são as doenças que a gente traz aí na, programadas para ter, né? Então essas então, aí... Então tem caso de ter Alzheimer que a pessoa já tem isso, até escolheu isso na encarnação. Tem isso. A mediunidade, por exemplo, num caso como esse onde... chamado de kármico, né? Chamado de kármico, são informações que se trazem perispirituais e se transforma para o corpo quando a gente está na fase de formação ou a época adequada para que isso venha à tona para aprender a lidar com ela. Mas pode em algum momento confundir-se essas situações. Mas de qualquer forma, as duas haverão de ser enfrentadas da mesma forma. Seja algo kármico, eu preciso, eu, espírito, do meu apoio de estruturas todas que eu já tenho, de várias vidas, etc., mais os assessores, mais os apoiadores, mas tudo de bom, preciso lançar mão para vencê-la. E a outra, da mesma forma. Se for por uma aproximação, um ambiente ruim, uma convivência em lugar ruim, pensamento indesejado, atividade ruim, pensamento triste... Quem consegue brilhar? Deixa só comentar um pouquinho que no chat aqui do YouTube tem as participações, né? E também tem o nosso chat, que eu não falei no começo, a enquete. Você conhece alguém que possui mediunidade ostensiva? Então, pessoal, participar, né? Agradecer aí a participação do pessoal que está aqui no chat nosso, a Joélia Vasconcelos, Dirce Andrade Moreira, Iramir Marques da Silva, o Roberto Okumura Júnior, Renato Panzin, Deise Sheachini, Érica Leandro, Ronália Gonçalves, a Antônia Varoto, Valéria Plassante, Leandro Ribeiro, Marcos Sugai, o Daniel de Mello, o Aécio, nosso amigo que estava meio sumido aí, o Silvio Antônio Júnior, Sueli Castelo Branco, o Antônio Bessa, Alexandrino Querido, Ronaldo Alexandrino, João Ramalho, ó, o nosso amigo Jorge Reis, um abraço, Jorge. Não está ao vivo, mas está aqui participando com a gente. O Carlinhos, o Zazu Moura, Vicente Teixeira, o Edson Maquete, não sei, Macti, Neide Cristina, Rosângela Costa, o Briete Bi, Eduardo Solano, Claudinha Ribeiro, Marli, Alexandrina e Joélia, de novo aqui, a Vilma Aparecida. E quem entrou lá no comecinho também foi a Cláudia Oliveira, a Cleide Bessa, antes lá. A Ronália Gonçalves falou, bom dia, irmãos vivencianos, agradeço, abraço fraterno a todos, no meu irmão querido Jorge Reis, agradecido ao meu irmão Rui, que agora faz parte da Fraternidade Espírita Semente de Luz, é isso, Rui? quarta-feira eu vou fazer a aula do Redentor, né? São três capítulos do Redentor que eu vou fazer em live. Olha lá para nossa amiga Ronália. Legal. Aqui também no WhatsApp, quem entrou aqui foi o Iramir, né, lá de Salvador, né, que também entrou aqui pelo YouTube, o Piero, mandando bom dia. E a Valéria falou: bom dia, queridos amigos desta rádio abençoada, todos os amigos conectados nela. Um bom domingo para todos, tema importantíssimo, uma bela apresentação. E a Patrícia Félix também, entrou aqui mandando bom dia, excelente programa a todos. E o Thiago Borges, que está ouvindo a gente lá de Vitória da Conquista também. Mandando bom dia aos vivencianos aqui. O Dudu bem também, mandou dizer para vocês. Dizer, bom dia família vivenciana, abraço ao meu irmão Oswaldo Barbosa. E a Joélia Vasconcelos diz: aguardando, pois o meu domingo só começa depois do programa Vivência Espírita. Apenas em todos os vivencianos. Ô Carlinhos, repete por favor, que estava desligado aqui, perdão. O Dudu bem, o Dinho e a filha dizem: bom dia, família vivenciana. Abraços ao meu irmão Oswaldo Barbosa. E a Joélia Gonçalves dá um bom dia para todos e diz: aguardando, pois o meu domingo só começa depois do programa Vivência Espírita. Abraços fraternos a todos os vivencianos. Barbosa, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode falar. Andrade, tem pergunta aqui do Não, a Dirce Andrade também. Diz: bom dia a todos do Vivência Espírita, ao novo joseense, o senhor Rui, e ao nosso querido Oswaldo Barbosa, que vai mais uma vez abrilhantar o domingo. Obrigado. E o Aécio mandou uma pergunta aqui também, né? Então, ontem eu bati um papo com o Aécio, a gente ficou quase uma hora e meia no telefone conversando. Maravilha. Gostei, fiquei muito feliz. Ele falou que ele recebeu do mentor dele, Crisóstomo, né, uma receita de um colírio, né, espiritual. Então ele tem que deixar a água, porque ele perdeu a visão, né? Então deixou a água do lado e aí tem recebido o remédio e tem colocado, pingado a água, né, com o remédio espiritual, e tem voltado a enxergar. Segundo ele, tá tendo aí, como o Chico teve uma moratória aí, né? Ele, graças a Deus, aí tá também voltando a enxergar, né? É uma das coisas que a gente achava que antes era milagre, né? Mas hoje a gente, pela doutrina espírita, a gente sabe que existe explicação, né? E aliás, é muito importante que isso venha à tona, né? Ou seja, essas informações como essa está trazendo pra gente, que além de nos mostrar a merecimento, a aceitação, porque antes da gente conseguir vencer uma dificuldade, a gente precisa aceitar que ela existe e que ela é minha. Simplicidade e humildade, né? Aí depois, então, assim, eu vou buscar onde tem alguma coisa que possa me ajudar. Assim que eu estiver merecendo, eu recebo. Então, pedis e obtereis, né? Pronto. Pedir, obtereis, buscar e... Usar com simplicidade as informações tão simples que o JC trouxe pra gente. Né? Jesus Cristo. Pela afinidade que eu jogo de JC. JC é... Amigão, você é... Amigo íntimo. Mas parabéns ao Aécio aí pelo merecimento, viu? Colocar, tamo junto. Vamos colocar aqui a mensagem dele? Você puder aumentar um pouquinho o meu... Vou aumentar aqui. Tá. Peraí. Vamos lá. Que tá no Bluetooth aí, não vai. Pera aí, só um minutinho, agora vai. Vamos ver se... Bom dia, bancada do Vivência Espírita e ao entrevistado desse domingo. A minha pergunta é a seguinte: quais seriam os mecanismos da mediunidade que assegurariam ao médium uma conectividade mais segura com os planos superiores e com os habitantes inteligentes das sombras? Um forte abraço para vocês. Aí a pergunta. Quais são os mecanismos da mediunidade que nos propicia aí uma conectividade melhor com os irmãos desencarnados? Isso. Bom, tem um livro, Mecanismo da Mediunidade. Né? Chico Xavier. Muito bom. Chico Xavier. Chico André Luiz, né? Então, tem ali toda a informação que a gente precisa. Claro, existem muitas outras. Mas, dentro dos mecanismos, uma já comentamos aqui, que é a coisa do aceitação. Para aceitar, a gente precisa buscar saber, primeiro, definição. O que é? O que é, como é, para que serve... né? Desmistificar aquela coisa do demoníaco, do etc, etc, mesmo reconhecendo que existem energias positivas e negativas. Nossa, e até intermediárias. Os fluidos também. E, pois são as energias que se têm. Então, influências não vão deixar de existir. Por quê? Existem influências nossas, uma do outro aqui. Com o que a gente conhece de vida, com informação, já falamos aqui, com intenções que existem, existem influências. Não é? O que nós precisamos é entender se essa influência faz sentido. Então, é uma coisa de olhar para dentro da gente mesmo e ver, esse pensamento que eu estou tendo faz sentido dentro daquilo que eu conheço ou entendo como seja do bem, para o bem e com o bem? Faz sentido. Então, vamos usar. E eu não preciso da assinatura de ninguém para dizer que aquilo é bom. Eu tenho crivos para isso. Eu fui criado com ele, com o certo e o errado. Então, uma informação, uma frase, uma aproximação de possibilidade de agir. Opa, voltando aos ensinamentos simples, eu gostaria que fosse feito para mim? Gostaria que um pensamento como esse viesse em minha direção? Um tipo de acolhimento, de atitude como esse me faria bem? Não, então eu não faço. Se é alguma coisa que eu tenho uma intuição, né? uma inspiração, não uma intuição, mas uma inspiração do que fazer e foge aos meus padrões de conhecimento, etc., primeiro eu preciso saber se isso faz sentido. Então, o crivo é sempre procurar saber se isso está certo, se está errado, se faz bem, se não faz bem. E o mecanismo é, uhum, não tem outro senão exercitar. Mas, o Oswaldo, também há necessidade que a gente saiba se está certo ou está errado, porque essa é a grande dificuldade que nós encontramos no ser humano. Muitas vezes está fazendo coisas erradas achando que está certo. Sim, então, por isso, mente aberta. Está dentro da coisa do entendimento. Mente aberta para ouvir. E essa pergunta do Aécio, né, ele nos remete ao médium, né? O médium é uma antena, né? Sim. Então, não que nem o Chico Xavier, que é uma empresa de telecomunicações, né? Tranquilo, é um satélite. O médium é uma anteninha, assim, anteninha, né? O Chico era uma antena como uma empresa de telecomunicações. E existe ruído, né? Toda comunicação existe ruído, né? Quando a gente fala de comunicação, é uma mensagem que recebe, a gente recebe a informação, confirma essa informação... Você recebe. Isso é comunicação, né? Isso. Mas nem sempre essa mensagem chega de uma forma limpa, né? Então, quando ele fala em conectividade, né? E ele pergunta como limpar isso. Porque mesmo um médium ostensivo, ele não nasce pronto. Não, né? Não. E, inclusive, não tem limite. Como eu começamos no início, não tem limite. Quanto mais exercício, mais forte ficamos. Então, quanto mais o exercício da mediunidade, mais afinada ela fica. Desde que eu reconheça justamente que não sou eu o bambambam da história. Porque aí ela começa a mirrar. Né? Então, você falou de espúrio dentro da eletrônica, que é justamente minha área. O espúrio é essa frequenciazinha que carrega junto da portadora. O ruído, a portadora, né? É boa, é legal, é direitinho, mas tem aquele chiadinho no meio, claro. Influência do próprio meio. Né? Não existe nada 100%. Não, limpinho, né? Limpinho, claro. Aqui para nós, pelo menos. 100% não tem. É só Deus, né? Pronto, exatamente. E nós somos o restante, não menosprezando. Mas ele pergunta mas como caminhando na mesma direção. Exato. Sempre, né? Mas ele está perguntando como é que a gente faz para sair dessa ou melhorar essa conexão. Através do exercício, através do saber que eu nada sei e que procurar saber mais, procurar informação, outras pessoas que tenham o mesmo tipo, por exemplo, a mesma mediunidade, por exemplo, como é que você age? Então, como é que acontece com você? Nós temos quase todas as casas têm uma biblioteca lá. É? Hoje, essas bibliotecas estão criando um ácaro ali. Tá certo? Né? Tá certo. Não tá certo, não. Tá errado. Por quê? Precisamos descer através daquela biblioteca, rever com o nosso olhar de hoje, com a pergunta do Aécio, vamos lá procurar. Nós citamos o livro agora há pouco aqui. Está lá o livro. É. Você não citou o livro dos médiuns agora há pouco aí? Vamos lá buscar. E é uma questão de sintonia, né? Sim. Uma questão de sintonia também, né? Então, a gente vê, por exemplo, as sessões de cartas psicografadas e cartas consoladoras, né? Por que que existe uma entrevista, né? Muita gente questiona, né? Por que que tem que ter a entrevista? Ah, é para buscar todas as informações para colocar na carta. Não, não é esse o objetivo, né? O médium, ele não tem a sintonia que você tem com o seu ente querido. Perfeitamente. Durante aquela entrevista, ele vai buscar se conectar. Isso. Porque quem traz o ente querido é você. Então, ele precisa ter essa sintonia, entrar na frequência. Né? E muitas vezes essa frequência está numa outra vibração, né? Porque tudo é energia, né? Então tudo vibra, né? Voltamos à eletrônica, né? E como você, a coisa de sintonizar em determinado. Não estão sintonizados na rádio? Se virar lá o dial, antes você tinha isso. Se virar o dial, entra outra frequência. Uhum. Então vai para outra rádio. Que é tantos hertz, né? Exatamente, para cima, hertz que é a portadora de informações. Então, mudar de frequência é caminho. Né? A gente tem que experimentar. E quando na casa das cartas consoladoras é a mesma coisa. Tem 300 pessoas. Lá o Edson lá, tem 2.000 pessoas sentadas lá. E aí o Edson é uma antena só. Ah. Apesar de ele ser parabólica, não é igual a gente que é aquela coisa que a gente coloca, né, na televisão aqui em cima agora. Não. Apesar de ser uma parabólica, ele não é o satélite. Né? E tem todos os limites. Não é uma empresa de telecomunicações. Não, vai perguntar para ele se ele não tem limites para você ver. Que ele tem que vencer todo dia. Então ele precisa, por exemplo, assim, Rui. Rui. Sintonizei no Rui. Agora eu sei quem é Rui. Então aí consegue. Aí passa a ter uma comunicação. Isso. Aí consegue o que muitos chamam de telepatia. Ele consegue sintonizar com determinada entidade ou até encarnado por uma telepatia ou por uma empatia para sentir o que sente, para pensar o que pensa. Aí sim. Ele consegue transferir ali. Agora, vai ver que é como a rapidez com que se escreve. Por quê? Já tem outro esperando a sintonia aqui, ó. Ele já tem O Chico escrevia com as duas mãos, porque tinha a antena dele era assim, né? Sim, e ele já desenvolveu essa sintonia com os espíritos, no caso o Edson, por exemplo, com o Stefan Oswald e com o Dr. Xavier, por exemplo, há muito tempo. Né? Então é muito mais fácil quando a gente vê, por exemplo, a mesma Fernanda na casa da Marcela, quando não consegue sintonia, vem o mentor dela, né, a Marcela, né, vem e passa um recado. Pronto. Por quê? Porque não conseguiu a sintonia com o ente desencarnado para poder passar a mensagem. Mas ela já tem essa sintonia há muito tempo com a filha dela. Para você ver que a coisa do médium não é aqui. Porque a Marcela é médium de outras entidades que não conseguem fazer contato com a médium mãe. Exato. Passa para a médium filha que chega a passar para a mãe. Então, não é? Mas no livro dos Espíritos, a pergunta 918, o homem de bem, já tem uma resposta para que a gente possa saber viver, né? Ele pergunta o homem de bem, como é que é o homem de bem? É aquele que pergunta a si próprio o que foi que ele fez de bem durante o dia, né? Quer dizer, essa é uma forma de você já ir se autoanalisando. Esse aí me lembra de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho também, um homem como todos nós, né? Sim. Cheio de tropeços, etc., cheio de marcas. Em determinado momento, ele foi fazer essa autoavaliação e disse: a minha vida não pode ser só isso. Igual o São Francisco de Assis, né? Pô, só essa. Para com isso. Tem que ter alguma coisa de diferente nisso. Tem que achar alguma coisa que faça sentido para mim nessa vida. Nada de auê, botequinho, iauauá, conversa, futebol. Nada disso. Então, que ele usou um tipo de raciocínio que pode se usar hoje. O que ele fazia? Ele chegava no final do dia, pegava um papelzinho lá e escrevia tudo aquilo que ele fez sob o próprio crivo dele, que é o caso. Se fizesse para mim, eu ia ficar muito bravo. ia jogar o tamanco no pessoal, porque se fizesse isso para mim. E ali ele escrevia tudo que durante o dia ele... Pronto. É. Aí a outra folha, ele escrevia o contrário. Ah, se fizesse para mim, ah, é só alegria. Aí, pai, eu fiz isso. Aí ele guardava isso e disse assim, agora eu vou morrer. Final do dia. Agora eu vou morrer. Minha vida está aqui, ó. Amanhã, quando eu acordar, no nosso caso, quando eu reencarnar, eu vou pegar aqui aquilo que eu passei e vou olhar. Ler cada uma delas. Vou ler primeiro aquelas porcarias que eu fiz. Porque eu primeiro preciso desfazer o que eu fiz. Corrigir o que o meu crivo disse. Isso aqui não devia ter sido feito. E vou olhar a segunda e vou multiplicar. Verificar. Isso foi muito bem feito. Precisa, merece continuar assim fazendo. Foi assim que ele começou a dar um norte para a vida dele com relação a isso que você está falando. Fazer a contabilidade no final do dia. Positivo, negativo. Estou no vermelho. Opa, agora estou no azul. Né? E seguir. Contabilidade espiritual. Né? Perfeito. Você comentou do Edson Barbosa e ele mandou mensagem aqui e falou: conheço vários médios ostensivos, mas nem todos se dedicam com o amor necessário para com a tarefa escolhida. E muitos se auto se promovem. Devemos sempre nos esforçar para alcançarmos a simplicidade. Oxalá Deus abençoe e obrigado. Ai, sim. Saudações ao Edson, porque realmente a questão é essa, porque não falta, nós sabemos, sim. Não falta, por exemplo, uma pessoa que vai lá para o Edson, vai lá na Framan, etc., faz uma terapia, faz uma prece, não sei o que, a pessoa se liberta daquela dificuldade. Seja uma doença física, se liberta daquela dificuldade. Então, ela pensa, vai pensar o quê? Nossa, aquele médico que está lá me curou. Né? E começa a transferir isso para os outros. Não, fez isso. As outras pessoas que a grande maioria vai procurar justamente porque tem problema, tem dificuldade, né? Vai mais pela dor do que pelo amor. Uhum. E acaba... O amor acaba vindo depois, mas em função da dor. Acaba chegando lá, eu vim procurar o Edson Barbosa. Eu vim procurar o doutor não sei das quantas, doutor Stephanie, doutor Albert, porque aqui é uma psebis. Esse tipo de informação vai chegar. Mas tem que chegar e ser recebida como... Tá certo, vamos entrar então. Se você tiver merecimento, você vai receber. Nós estamos aqui só para... Opa, te ajudar. Da mesma forma que ajuda a entrar, sentar, mostrar onde está a água, onde é que está o banheiro, onde é que está não sei o que na casa, a gente está aqui para, se tiver a condição, você recebe. Barbosa, uma pergunta. No começo você disse que todo mundo é médium, né? E a gente consegue desenvolver, porque alguns têm a mediunidade, todos temos mediunidade, mas alguns não têm isso desenvolvido, ou ostensivo, enfim. A gente consegue desenvolver isso ou não? Você não nasceu com essa característica, você não consegue desenvolver ao longo do tempo. Então, quando a ostensividade aparece, ela entra como uma tarefa a ser executada. Onde estão os médiums tarefeiros, é claro, uns mais tarefeiros, outros menos tarefeiros. Mas é uma oportunidade de se levar adiante com uma caridade. Está aí, cheio de oportunidades. Né? A gente pega ou não pega, aceita ou não aceita, faz ou não faz. Tem uns que são mais caridosos, porque são já assim, e eles só desenvolvem. Outros são chamados pelas oportunidades para poder fazer. Então, a mediunidade, como eu havia dito no início, é para eu me desenvolver, é para eu buscar oportunidade com olhos para ver, ouvidos para ouvir, todas aquelas informações que a gente não se cansa de receber. A mediunidade é para isso. Quando a tarefa aparece, então é assim, não. Esse aqui é para ser feito assim. Como é que eu descubro se é ou não? Buscando saber. Buscando informação. Como o Rui disse, a casa espírita é a que mais está trabalhando essa do que o espiritualismo de maneira geral. Mas tem o budismo, tem, cada um deles tem um caminho que segue. Então, é buscar aquela que estuda. E que estuda, além, o estudo não é só teórico, estudo praticando, colocando ali, escrevendo, lendo, etc., para ver a afinidade. Eu me afinizo mais com sentar aqui e ficar fazendo preces, por exemplo. Quem disse que não tem uma sensibilidade mediúnica nessa? Você começa fazendo uma prece, etc., daqui a pouco desenvolve, vai, foge do rotineiro. Você começa, Pai Nosso, que sai do céu. Daqui a pouco você dá meia dúzia de conversa no meio daquilo lá até chegar no amém. E aí? Tem animismo? Tem, mas também pode ter uma participação. Então desenvolve-se usando. Tá? Eu uso a minha sensibilidade, eu uso sendo atento, eu uso sendo aquilo. Aí não importa se tem uma assinatura. Usa-se a intermediação do mais, bem. Quanto mais se usa, mais se tem. Mais se tem. E completando a pergunta que a Cris fez, tem pessoas que a gente brinca. Quando eu dava os cursos de médio, dizia que tem médio que é tijolo, né? É aquele que você senta, ele não percebe nada, não sente nada, não vê nada, mas é esse que nós precisamos para a sustentação dos trabalhos, é esse que nós precisamos para desenvolver outros itens da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é só mediunidade, tem tanta coisa para se fazer, né? Então a gente vê que tem médios que são importantes e não são médios tensivos, né? Não são aqueles médios que tem que trabalhar para ganhar dentro da mediunidade, porque ele já trouxe essas coisas boas dentro dele. E então é isso daí que cria dificuldade para o médio, porque muitos que vêm na casa espírita, ele quer sentar lá e começar a ver espírito, ver uma série de coisas, mas não vai acontecer isso. Por isso que é o caso de a gente entender que existem a mediunidade, todo mundo tem, e existem várias tipos, né? Várias maneiras de se usar a mediunidade. Eu não sei se é no domínio da mediunidade que a informação é que todos nós somos médios. Ser um bom pai é ser médio, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom trabalhador, ser um bom patrão, isso é ser médium. Sim, intermediário de uma coisa boa. Sim. Transmitir alguma coisa que presta, né? E ligado a valores, né? Muito bom. Oswaldo, só queria comentar uma coisinha com você. Na terça-feira nós estivemos lá na Framan. E no final do trabalho, a sua filha deixou transparecer aquela emoção maravilhosa, aquele sentimento. E ela é uma médium ostensiva? Então, tem uma coisa ligada a ser emotivo, que muitas vezes confunde-se com a mediunidade de ostensão. Por que ela, no caso? Por que ela ficou emocionada? Não é só lá que ela vai, não, que ela fica emocionada. Em outras casas, ela vai num terreiro que tem lá perto de casa e tal, né? Está ligada com a espiritualidade das mais diversas vertentes. Então, quando tem uma aproximação, veja a coisa do ambiente, uma aproximação de uma energia sensível, tranquila, etc., chora-se ou sorri. Quando é ao contrário, enerva-se, né? Estala o olho, irrita, aquela coisa toda. Por quê? Ambiental já é assim. Imagina ser frequentadores, 30, 40 pessoas, cada um com o seu padrão vibracional ali dentro. É claro que o plano espiritual está ali fazendo as limpezinhas do pessoal, mas não dá para tirar tudo. Cada um está, inclusive, gerando uma série de energias, de vibrações, né? Muitas delas doentias, porque a pessoa fica reciclando aquele tipo de dificuldade, que é inclusive o que faz muitas vezes a patologia aparecer, é aquela coisa de ficar muito tempo dentro de um padrão vibracional ruim, né? Então chega 50 pessoas ali dentro, cada um com aquela coisa, tal, fora o que ela leva de expectativa. Então a parte emoção pode estar ligada a isso. No caso da minha filha, por exemplo, estavam meus 4 filhos lá ontem, né? Felizmente uma que veio do sul lá, veio fazer visita, foram os 4 lá. Uma surpresa absurda. Ela começou a ficar sensibilizada, etc. Por quê? Porque ela percebeu que a mãe dela estava começando a transmitir uma mensagem. Eliana, todo mundo aqui já conhece. Já disse. E também está aí, ó. Está aí para abraçar a gente aqui. Então ela começou a transmitir uma mensagem. E ela fala justamente isso. Que ela levou para. Eu ouvi depois o texto, né? Falando depois que ela transmitiu para a voz, para a música, etc., aquilo tudo que ela trazia dentro dela. Coisa que, normalmente, na vida, ela sempre foi uma pessoa muito bacana, né? E ela não conseguia. Ela era sempre muito preocupada, tá, com os filhos, as coisas de vida, né? Mas na música, ela encontrou a elevação que ela precisava. E, realmente, uma voz, nunca fez curso, nunca fez nada, mas era era a guia, né? Mestra ali do então vamos pro do grupo, né? Do grupo em seguida a minha mãe também trouxe uma outra mensagem complementando aquilo e demonstrando o quê? Que ela, minha mãe, a Eliana, meu pai, meu irmão trazendo informações ainda que estavam todos seguindo a sua vida de uma forma adequada. Cada um com sua dificuldade, evidente, mas podendo já trazer ali para a gente um pouco dessa informação. E não acontece só com ela, essa coisa. O Dr. Alberto, por exemplo, é um médium. Ele está ali em algum momento, daqui a pouco ele... Alguém passa para ele uma informação e ele transmite. Quando não consegue direto a transmissão direta, ele passa a informação. Papapá, não sei quem falando, não sei quem. Aqui tem agora uma pessoa, fala o nome, está mandando dizer isso, ou está dizendo aquilo. Então. Legal. Daí a emoção dela. Então vamos para os comerciais, aqui também. A gente vai voltar depois, fique ligado conosco, depois a gente vai sortear. Dois convites, né, para o Teatro Municipal. O Hélio Ribeiro esteve aqui lá no teatro, a obra que é Chico Xavier em Pessoa. Então a gente tem dois convites aqui que a gente vai sortear, mas não agora, tá? Então fique ligado aí, depois que a gente voltar dos comerciais, a gente vai sortear, tá? Então agora a gente vai com a música Doce é Sentir, na voz da Eliana. Falamos da Eliana? Vamos pôr aqui na voz dela, né? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema Como cuidar da mediunidade ostensiva. E o pessoal está participando. Oswaldo Barbosa Júnior, que é médium de cura, palestrante, voluntário e dirigente da FRAMAN, que é a Fraternidade Maria de Nazaré. O pessoal está participando aqui, né? Tá. O Piero entrou aqui também, falou: a mediunidade é porta de entrada para a descoberta de um novo mundo, repleto de grandes oportunidades de aprendizado e autoconhecimento. Né? Então, o Ari também falou: excelentes colocações do amigo Barbosa. Gosto da frase do espírito de Dr. Dilon Fernandes, que diz que... Que diz... que a mediunidade se interessa pelo médium na mesma proporção que o médium se interessa pela mediunidade. Perfeito, né? A Antônia Varoto falou, perfeito ali. É isso aí. Mas também tem um lado, Barbosa, de genética, né? Da mediunidade. Principalmente ostensiva, né? Coisa de carregar nos genes. Eu falo o lado físico, né? Sim. Também, não é só o lado espiritual. Também Sim. tem gente que tem uma condição física que é mais adaptado para desenvolver mediunidade, tem outras que não, né? Tem a coisa física na estrutura, né? Para desenvolvimento. Mas... A estrutura da antena, exatamente. Adaptação, montagem, essas coisas. Mas sempre tem. Mas a essencial realmente é aquela coisa do... Para que serve? Né? O que eu estou fazendo aqui? Dentro dos afazeres que eu tenho que fazer aqui, uma delas é essa. Da ostensiva, pelo menos, claro. A outra, não. Mas a ostensiva é essa. Como eu disse, É encarado como uma aprovação ou não? Não, provação. Ou missão? Provavelmente, depois de assumido, uma missão. É uma oportunidade de evolução. Então, porque cada caso é um caso. Eu não vou descartar a coisa de qualquer uma das condições como você expôs aí. Não vou. Porque cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar, né? Porque eu posso... Só uma ideia. Não dá para a gente... Quando a gente fala que é coisa kármica, o pessoal pensa que tudo é kármico. Não é essa a ideia. Sim. Né? Não é essa a ideia. Mas expondo como se fosse, por exemplo, uma provação, como você falou. Né? Nós estamos num mundo de provas aí, estamos provando uma série de coisas, experimentando, que a gente provou o café aqui com açúcar e sem açúcar. Qual você prefere? Sem açúcar. Passou no teste ou não? Passou no teste. Passou no teste. É. Então, de provações. Então. A coisa da mediunidade como provação não é impossível que aconteça, penso eu. Eu não conheço nenhum caso, mas eu entendo que seja possível provação. Porque eu posso ter usado as minhas sensibilidades, os meus talentos, que todos têm muitos também, de uma forma completamente errônea. Sei lá se na antiguidade que eu andei fazendo, né? Sei lá se eu não cutuquei o mestre na cruz lá com a lança. Ou se foi aquele que, ao contrário, foi tirado de lá antes que ele desencarnasse e ele não desencarnou, de acordo com alguns ensinamentos, não foi ali. Então, eu não sei. E posso trazer como oportunidade de corrigir isso, como fazia o Santo Agostinho. No dia seguinte, ele não ia olhar lá para ver o que ele precisava fazer para corrigir. Então, de repente, essa é uma forma de corrigir. E não me é imposta. Não me é imposta. Ela é autorizada. E tem uma frase acho que é do Santo Agostinho mesmo, que ele diz: eu procurei Deus em todos os lugares, mas só fui encontrá-lo dentro de mim. No caso, é conhecer, é olhar para dentro, como diz o Dr. Norbert, para, respira, olha no espelho da vida. Sim. E põe o seu dedo e diga, assim não, assim sim. Foi legal o Ari comentar aqui sobre o Dr. Dilon Fernandes, né? Porque o Dr. Dilon Fernandes é uma referência, né? Um espírito recebido pelo médium Bacelli, né? Que é focado no estudo da mediunidade. Então tem bastantes escola de médios, né? Curso de médios que usam as obras do Dr. Dilon como referência para estudar e desenvolver a mediunidade. Então eu recomendo a vocês lerem as obras aí do Dr. Odilon Fernandes, que vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Então, deixa aí que não tá na hora da dica, mas... Já fica aí, né? É. Deixa eu só comentar as pessoas que estão conosco aqui no YouTube. O Silvio Antônio Júnior, Sueli Castelo Branco, o Antônio Bessa, o Alexandrino Querido, Rodolfo Alexandrino, João Ramalho, o Jorge Reis. Bom dia, pessoal. Paz e alegria em todos os corações. Um abraço ao amigo Barbosa, Zazu Moura, Vicente Teixeira, Edson MKT, Neide Cristina Santos Rodrigues, Rosângela Costa, Brier, Eduardo Solano, Claudinha Ribeiro, Marli Alexandrino, Vilma Aparecida da Silva Santos, Maria Siqueira, Dr. Benedito Figueiredo, Alessandra Martins, Miriam Iui, José Carlos Oliveira, Maria Siqueira, o nosso médium Edson Barbosa. José Carlos Oliveira está dizendo que a música é linda, que é sempre uma oração ao nosso Criador. E saudando também a nossa Valéria Plezan do Rio de Janeiro, lá do Pai Bem. Saudando também a Deise Chiacchirini, que todo domingo está conosco. E só o Carlinho sabe falar o nome dela. Mas, Oswaldo, voltando ao assunto aí da mediunidade, e até aquela pergunta do Aécio também, dos mecanismos, né? É interessante o livro do André Luiz, que ele mostra aí também como é que funciona a questão dos nossos cristais, nossa pineal, né? Esse seria o lado físico, né? Que envolve, porque quanto mais cristalizado a gente tem o nosso, porque a pineal é uma glândula, né, que a gente tem, né, que fica bem, que eles falam de terceiro olho, né, que fica bem aqui e aqui, né, mais ou menos, né, e é feita de cristais, né, e os cristais, ele tem uma propriedade que chama, por exemplo, principalmente quartzo, né, ou o próprio silício, né, que é composto os cristais, ele tem uma propriedade que chama piezoeletricidade, né, que dada a vibração que ele recebe, ele transforma aquela informação em eletricidade e informação. Isso, né? Isso. Então, e aí joga para o nosso cérebro e aí os hormônios como hormônios e interpreta aquela informação. Essa seria a antena? Perfeitamente. Que a gente tem falado? Exatamente. Porque a questão é assim, temos cérebro e somos mente. A diferença das duas coisas é mente sou eu, espírito, com todo o padrão de vibração que tenho. E cérebro é aquele computador que eu uso para poder fazer o trabalho orgânico, né? Organizacional todo do organismo. Então, a pineal, que como você mostrou, a direção é essa e essa aqui, porque está lá meio uma sementinha que tem ali dentro do sistema endócrino. Há pouco tempo, nós tínhamos um walk-talk, você lembra disso? Uhum. É? Aquele radinho que todo mundo falava. Aí você virava uma chavinha assim, você falava com o Rodrigo. Virava outra, falava com o Carlinho. Virava outra, falava, cada um tinha a sua frequência. Ali tinham esses cristais que eram para transmitir, como você falou, aquilo que eu estou dizendo, numa frequenciazinha que fosse captada lá no cristal, na antena do outro que estava enviando, para decodificar aquilo, passar pelo cristalzinho decodificando e a pessoa poder ouvir do outro lado. O silício, está lá, o Vale do Silício lá, que é o computador, a base do computador, toda a transmissão hoje eletrônica tem silício ali. Então, esses cristais são justamente as chavinhas de várias frequências que se tem. Então, aquilo que se pode transmitir para a parte orgânica tá, é através desses cristais. As diferenças as diferentes mediunidades, por exemplo, são cristais diferenciados em algumas frequências. Frequências para ouvir, frequências para ver, frequências para sentir. Então, cada um tem a quantidade de de cristais necessárias à atividade que precisa ser utilizada. Então, é realmente através desses cristais que faz a comunicação. E eu lembro que eu estava lá na Fazenda Santa Maria, né, que é onde houve aí todo o nosso Raiz de Ouvir aqui no Brasil, ali perto de Sacramento, ali que teve toda a história de Eurípides, né, e tio senhor Mariano, né, e eu estava lá sentado na casa do seu Ármelo, né, o seu Ármelo que é um já está lá na Pátria Espiritual também. E ele estava comentando isso, justamente sobre isso a gente estava conversando, ali ao pé da jasmineira de Eurípides. E ele falou: Rodrigo, você já reparou que os cristais, né, o quartzo, ele tem essa propriedade, o silício, né, vamos dizer assim, que é um átomo, né? Ele é o átomo mais caridoso que existe, porque 100% do que ele recebe, 100% ele transmite. Ou seja, nada. Tudo que ele recebe, claro, depende da pureza, claro, né? E da nada é 100%. E aí é onde estão os ruídos, né? É, isso. Então, e aí talvez a resposta do Aécio também, né? Quanto mais a gente purifica os nossos cristais, ou a gente menos danifica, porque a gente danifica com nossos defeitos, com os nossos vícios, e tudo isso vai afetando os nossos cristais, né, vamos dizer assim, e criando mais ruído entre outra. Então talvez a pureza está, aí é uma pergunta, estaria na mediunidade com Jesus? Porque os ensinamentos de Jesus nos eleva e nos purifica. Bom, nos transforma em seres melhores, com menos defeitos. Aí isso. Até colocar isso aí, vou colocar entre aspas, é uma covardia, né? Porque tudo com Jesus está feito, né? Então, a base de tudo, por isso que é interessante essa coisa, quando a gente fala de Jesus e tal, pessoal, Jesus, não sei o que, Jesus. Foi o mais simples e objetivo ser que tivemos aqui. Simples e objetivo. Né? Ele não tinha ali nada de... pim, pá. Faça assim, receba assado. Faça assim, receba assado. Faça assim, receba assado. Baseado em quê? No simples. Que é a humildade, a simplicidade, etc, etc. Então, tudo que for feito baseado naquilo que ele deixou, obrigatoriamente vai ser mais puro, mais limpo, impossível. Então, a coisa do falando do silício, etc... Claro que tem que limpar, você não tem que limpar a sua mesa aqui, está tudo fechado, mas tem uma poeirinha, passa o dedinho ali, tem uma coisa, de onde vem isso? Está aí. Então precisamos nos purificar o máximo de vezes possível. Ah, está limpo? Não, ainda vai ter uma sujeirinha para tirar. Então quanto mais exercitar numa frequência boa, opa, mais vai purificando. Quanto menos eu usar aquela frequenciazinha que está ali espúria, menos ativa ela vai estar. Vale como exercício, da mesma forma. Então é buscar. Por isso que a coisa é sempre exercício. Sempre exercício. Quanto melhor fica, quanto mais exercício faz. Ah, mas eu tô cansado. Quem não tá? Por isso, e isso justifica também o que o Kardec diz, né? Que todos nós somos mais ou menos médios. Todos nós temos a pineal. Sim. Todos nós temos essa. Por isso que não dá para negar que glândula, todos temos. Né? Não dá para negar. Com essa capacidade, né? Mais ou menos. Pura ou mais ou menos conforme, com frequência melhor ou menos. Né? Aí nós temos que levar em consideração também as nossas reencarnações. Sim. Porque a gente observa que tem muitos que estão reencarnando agora, ele tem um certo entendimento muito difícil. E tem outros que já estão reencarnando várias vezes, ele tem um espírito muito mais elevado, muito mais compreensivo e aceita as coisas com muito mais, vamos dizer, ele analisa muito mais as coisas para realizar. Sim. Do que outros, né? Porque tem alguns que parece que é verdadeiro animal, né? Não tem definição, não tem discernimento para nada. Esse aí é... que eu vou falar aí não sou eu que estou gerando, é fruto de leitura, de entendimento, de mensagem que se recebe, é o seguinte, o planeta Terra, ele nunca, nunca, com todas as letras maiúsculas, parou de evoluir. Sim. O planeta, a casa, o templo, nunca parou de evoluir. Aqueles que aqui moramos é que vamos acompanhar ou não acompanhar as possibilidades de evolução para aqui continuar e passar aquele coisa do deixar a prova para o lado, etc. Sim. E passar, né? Então, da mesma forma como o planeta foi programado, trabalhado direitinho para ter dinossauro até um certo tempo e depois não ter mais, apareceu um bichinho na água, apareceu outro, estava tudo preparado para que aquilo acontecesse, fosse nascendo, desse oportunidade, ambiente, para que cada um deles tivesse o seu tempo. Então aqui, voltando à sua fala, nós temos aqueles que têm as últimas chances de se corrigir. Sim. Por quê? O planeta já há algum tempo está esperando que a gente siga. Então, quem tem que fazer a escolha? Eu. E como que eu vou seguir? Eu vou continuar martelando o meu dedo, o dedo do outro, tomando a coisa de um, comando. Abriram-se as portas da última oportunidade. Então tem muitos, a gente vê em grande quantidade coisas grotescas com relação à amorosidade. Não existe em muitos casos. Nós temos guerra desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. É tudo com a faca na mão, em vários lugares e principalmente nos mesmos lugares. São as últimas chances. E nos lugares mais antigos. Né? Então, por isso que é dentro dos mesmos lugares, mesma zona, mesmo lugar, está ali. Então, não se conseguiu lá naquela condição, como aqui tem outros tipos de perversidades, são as últimas chances. Enquanto que os outros, como você falou, que estão com outro entendimento, etc., são aqueles que já vêm fazer o plantio daquilo que quem ficar por aqui, quem ficar porque teve discernimento, teve trabalho, teve entendimento, teve empatia, tudo aquilo que a gente sabe que faz bem, que começou a desenvolver e que tem, haverá de ficar, esses serão os guias. São esses que você chega aqui, tem 2, 3 anos de idade com uma memória incrível. Senta ali, toca piano, fala línguas, etc., com 3 anos de idade. Então, bom, dá para explicar isso? Dá, dessa forma. Estão chegando para isso. Não diz que Emmanuel já veio aqui, já está reencarnado? E que o Chico dizia que agora é a minha vez? Passou a vida puxando a orelha do Chico, e agora é a minha vez de puxar dele. Então, como ele não é único. Ele é o que a gente mais tem em evidência aí. Mas isso aí. Tem muito mais desencarnado que encarnado, por que que... Né? E a gente observa que parece-me que a gente pega lá nos países mais antigos, parece que não aprenderam nada, né? É o que a gente vê. Então, é o que a gente disse. Eu estava vendo aquela faixa. São as últimas chances. A faixa de Gaza, 300 anos antes de Cristo, já existia. Sim. E ainda está havendo morte, havendo briga, havendo guerra. A Palestina não, ali, né? E não tem nenhum amor pela vida humana, né? Então, são os valores. Se começar a dar valor para a vida, muda um bocado de situação. Então, não tem valores para a vida. Os valores são outros. Completamente outros. E a gente ficou... Antigamente, Oswaldo Barbosa, você se lembra bem, porque nós somos bem antigos, nós somos dinossauros, né? Somos. Nós estamos indo embora. Nessa época do começo do mundo. E antigamente a gente ouvia as pessoas falarem, o passado é passado, quem gosta de passado é museu, vamos viver o presente, porque o futuro a Deus pertence. Pelo que você está falando, o futuro nos pertence. Porque nós temos que plantar a nossa sementinha hoje para que o futuro seja bem proveitoso e a nossa colheita seja saudável, né? Sim, então... Perfeito. Não, e a coisa... Eu também concordo com a coisa do passado no passado, etc, etc. Mas o passado não é para ser esquecido, é para servir como aprendizado. Como experiência a ser vivenciada hoje para que o amanhã seja diferente. Garantia? Ninguém tem. Porque eu não sei se eu fiz exatamente como precisava. Mas se eu me dedicar, etc., com a experiência do passado, as dores, etc., etc., mas as coisas boas. Olha o Santo Agostinho. E as coisas boas? É só avaliar. Tivemos muito mais bons momentos do que momentos dolorosos ou ruins. Então por que eu vou valorizar o ruim? Porque eu vou ficar preso na minha memória com coisas do... Ah, tá ruim, tá doente, sempre fui assim, sempre foi uma desgraça. Sempre nada. Tá enganado, meu filho. Então, você tá valorizando a coisa ruim, não tá dando o valor adequado para a vida, que é o bem viver se souber fazê-lo. Então, o passado, sim, sempre como base, sempre como experiências. E o que eu quero para mim hoje, Santo Agostinho? Aquilo que doeu, eu aprendi que não devo fazer mais, porque senão vai doer outra vez. E agora, pior ainda, porque eu já sei. Então, eu vou saber, eu vou aceitar que doa. E o que eu fiz de bom? Maravilha, vamos multiplicar. O que, que foi de bom? Ah, foi reunir com a família, não sei. Vamos reunir com a família. Ah, foi ler um tal livro. Vamos ler. Vamos assistir filmes. Vamos assistir filmes. Isso não é nada mais do que a nossa obrigação viver bem, né? Viemos aqui para isso. O desvio acontece porque a gente não entendeu o que é dessa forma. É. Simples, objetivo e direto. E ninguém veio aqui para sofrer, né? Não, sofrer não. Aliás, sofrimento, para mim, tem uma definição. Uma coisa é sentir dor, outra coisa é sofrer. Uma vez eu ouvi que se Jesus quisesse que a gente sofresse, se Deus quisesse, não tinha inventado anestesia, né? Faz sentido, né? Faz sentido, ou seja, tem como não sofrer. Qual é? Volta a uma coisa que eu já tinha dito no início. Aceitação. A dor, como terapeuta agora, a dor é nossa amiga. Mas como que pode ser nossa amiga? Doeira? Porque ela é um aviso importantíssimo para a gente. Para dizer, faça alguma coisa. Porque o organismo está se desorganizando. E foi feito para se organizar sozinho. A gente sabe disso. O corpo foi feito para rejeitar aquilo que lhe faça mal e aproveitar o que lhe faça bem. Nós é que insistimos em botar para dentro aquilo que não presta. Tanto botar para dentro aqui, como botar para dentro aqui. Então o corpo dói para dizer, está saturado, faz alguma coisa. Aí você pega e toma um remedinho para a dor. Acabou o estímulo. É. Aí você pensa que não está doendo. Agora, sofrer é um martírio. É aquela, ai, como eu estou doente, ah, como eu estou triste, ah, como eu vou. Pô, desse jeito eu vou morrer cedo. Não, pode ser de tarde, mas no mesmo dia. Não, e a dor também para mostrar que somos iguais. Sim, é ação e reação. Você provocou, a resposta está ali. Então faz alguma coisa para mudar essa situação, né? E a frase é sempre bem-vinda, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Então, é o caso. Vai sofrer se você ficar aí com o dedo dentro da ferida. Não vai curar nunca. Você está com o dedo enfiado ali dentro, doendo, doendo, doendo, doendo. E não vai, se você tirar o dedinho, sozinho, ela se recupera. Não, mas o que eu acho interessante, Oswaldo, tem pessoas que acham que não vai morrer, né? E tem pessoas que acham que não vai ficar doente. E isso é normal para todo mundo, ficar doente e morrer, né? Sim, claro. Morrer principalmente. Né? Eu ficar doente. Esse é garantido. Agora, ficar doente realmente depende de como enfrentamos, analisamos, observamos e etc. Mas que fica doente também. Claro que fica, sem dúvida. Para aprender, inclusive, a dar o devido valor à saúde. Verdade. E a doença também é uma coisa que controla a gente também, né? Então, tem certas doenças que ela não vão embora, porque se ela for embora, descontrola tudo, né? Até a gente vê até Chico mesmo, comentava, né? Algumas doenças que ele tinha, angina, algumas coisas, e falou, ó, eu vou conviver com isso porque ela é minha companheira e... Então, Chico tinha um monte. Deixa de ser aprendizado, né? É. Então, Chico tinha um monte. Chico tinha um monte. Qualquer médico que você for procurar, que tá ali, isso aqui... Vai pensar, não, pelo espiritual, você deixa o cara lindão. É, tranquilo. Ah, meu filho. Mas não é, porque tem aquilo. Não tem esse. Se deu, gastou. Não é? Então, a participação, inclusive, do médium é aquilo que ele está dando. Então, tem desgastes nisso. Claro que tem desgastes nisso. São repostos de outra forma, etc, etc. Mas esse corpo aqui tem tempo de vida. Quanto mais eu estiver correndo para lá e para cá, eu vou dar uma palestra aqui, vou dar uma palestra lá, vou dar uma palestra... Opa, eu estou desbastando. Pensa que eu vou ficar jovem, bonitinho, assim, com esse cabelão lindo, o resto da vida? Não vou, não. Vai gastando, caindo pelo caminho, desmanchando, pregas e experiências, não sei o que, não sei o que. Por quê? Estou dando. Estou fazendo, estou passando por aqui e está indo em frente. Então tem que desgastar. Eu até trouxe um texto aqui, depois se der eu vou ler para vocês, que fala de uma das doenças do Chico, uma delas. Mas de uma das formas, inclusive, como isso se corrige, se faz, sabe? Então, é entender que faz parte do processo, tem movimento, tem exercício, tem desgaste. E já lê já agora, dê para a gente. Lê já? Aí, posso? Já? Vamos ver se o meu olho vai enxergar isso aqui, vamos lá. Esse aqui, inclusive, fica aí, ó, no final tem que dar uma dica. Leiam Lindos Casos de Chico Xavier. Acho em PDF aí na muito internet. Bom. Né? Então, esse aqui é o caso número 34. Título, A Visita à Fazenda do Pai. Em 1946, adoece de novo gravemente, Chico, claro. Gastara demais o corpo. Achava-se esgotadíssimo, fraco e febril. Os médicos consultados dão-no como tuberculoso. E em certa manhã ensolarada, vendo-o sentado muito triste à porta da casa, Emmanuel, seu dedicado guia, põe-lhe a mão no ombro e lhe diz: Chico, procure reagir, senão você falirá. Sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito. Mas não desanime, vai ficar bom, se Deus quiser. E depois de lhe dar uma bela aula sobre os males do desânimo, da tristeza e das mágoas recolhidas, ampliadas pelo nosso pessimismo, diz-lhe: Chico, procure reagir. Não, isso aqui já foi. Diz, Chico, procure reagir, senão você falirá. Sua enfermidade é tanto do corpo, estou repetindo, né? Como do espírito. Mas não desanime, vai ficar bom se Deus quiser. E depois de lhe dar uma bela aula sobre os males do desânimo, da tristeza e das mágoas recolhidas, ampliadas pelo nosso pessimismo, diz-lhe: logo, ao dormir, lembre-se de mim. Vou levar seu espírito a um lugar muito lindo e onde será medicado. De fato, ao dormir, Chico lembra-se do convite de Emmanuel e, depois de orar, dorme, antegozando o auspicioso passeio. Em espírito, vê-se junto ao seu guia. E com ele caminha por um vergel esmeraldado de trevos viçosos, floridos, como jamais vira na terra. Ao fim, sentado num banco envolto em luz alaranjada, está um menino delicado, belo. Emmanuel apresenta-o ao Chico. E sob a surpresa do médium, o menino, com rara facilidade, como quem pega a outra criança, segura-o e o põe no colo. Passa as mãos pequenas e luminosas sobre o corpo de Chico. Afaga-o amorosamente, estreitando-o ao peito, e diz-lhe sorrindo: pronto, está medicado. Chico despede-se do lindo irmãozinho. E já quase a chegar em casa, enclausurar-se de novo no corpo e acordar para a realidade da terra, Emmanuel abraça-o e afirma satisfeito: Chico, você recebeu hoje um remédio de que necessitava, uma transfusão de fluidos. Vai acordar amanhã melhorado, sem cansaço, sem febre e mais forte, graças a Deus. No dia seguinte, Chico acordou diferente. Ressoava-lhe aos ouvidos o que ouvira. O coração agradecido ao Senhor guardava a grande graça. E sentia que tudo desaparecera. Cansaço, tristeza, mágoa, medo, febre, tudo. Sim, tudo. Porque bem traduzia o que ganhara. Agora teria de dar também tudo, como está dando, a bem da grande causa que a todos nos irmana e iguala na fazenda do Pai, que é Deus. Maravilha. É? Então, tem jeito, tem jeito. Adoece, adoece. Entristece, entristece. Chateia, chateia. Cansa, cansa. Mas tem jeito. Momento de Gavalho. É o que nos deixa humano, né? Perfeito. Vamos lá para o momento de Gavalho, então? Vamos para o momento, Cris. Aqui eu vou colocar o momento... Espírita número 12, mediunidade nossa de todos os dias. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Mediunidade nossa de todos os dias. O fenômeno é dos mais antigos. Recuando no tempo, encontramos registros em um dos livros primeiros da humanidade, a Bíblia. No versículo 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis, se lê: as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O homem pressentia a presença do Criador, o que quer dizer... O homem registra, desde sempre, o mundo além da esfera física, o mundo dos seres espirituais.

O que eu preciso, olhando com outro ângulo, ou seja, do ângulo da espiritualidade, da história de vidas, aí se sabe. Então, esses nossos mentores, o mentor individual, os mentores gerais, etc., eles estão ali. A nossa história é um livro aberto para que eles possam ler. Nós só vamos ler quando a gente desencarnar, né? Mas eles estão lendo e podem dizer para a gente, ó, não pisa aqui que você vai se machucar. Então, antes de dar o passo, a ideia é essa, que o texto nos chama atenção justamente para isso. Antes de dar um passo, mesmo que esteja ali agendado, não sei o quê, marcado, compromisso a ser executado, começa seu dia como se fosse o primeiro da vida. Se estivesse reencarnando e pegar sua agenda e falar, bom, minha história da minha vida, que é o meu dia, vai ser esta aqui. Vamos ver se vale a pena, como fazer, se não tenho que mudar, se faz. É para ser assim. E procurar sentir, sensibilizar com simplicidade. Aí a gente consegue ouvir a própria, o nosso próprio crivo, né? E também aqueles que estão prontos para nos ajudar. Não há dúvida, esse texto vale a pena ser ouvido muitas vezes. E Jesus, ele veio falar para os espíritos, porque nós somos um espírito, sim, usando um corpo. Claro. Ele não veio falar para a carne. Não, ele só veio para a carne porque os espíritos que ali estavam cerceados da coisa do espírito, né? Para aprender justamente a vivenciar na carne aquilo que precisava ser vivenciado. Senão ele não se faria corpo também. Poderia vir foi o nome da voz direta lá, que nem para Moisés, para ouvir. Não, ele veio, vestiu a roupinha, falou ali, comeu, bebeu, dormiu, andou, como todo mundo fazia. Para mostrar, olha, não é porque está vestindo essa roupagem mais pesada que vai ser impossível você reconhecer que seja um espírito. Não, ao contrário. É justamente para reconhecer que é um espírito e que essa roupagem pesada é seu auxiliar para levar, trazer, experimentar e aproveitar aquilo que precisa ser aproveitado aqui nesta terra. Legal. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Bem. Entre tantos milhões. Hoje, especialmente, nós queremos desejar uma feliz data do dia 22 para Rodolfo e Marli Alexandrino, que estão completando 57 anos de casados. Só repetindo aqui o oferecimento do W Festas Embalagens. Bom, já falamos do... Nós temos aqui aniversariantes do Jefa. Aliás, temos aniversariantes. Eu tenho a Dolly. Dolly, mãe da... É Dolly. Mãe da... Fernanda Cassal. Mãe da Fernanda Cassal. A Marta. Dia 23. Dia 23 também tem a Marta. Dia 27 tem o Bernardo. E dia 28. Já deu. Acho que é sábado. Tá. Bernardo é filho do tio. Tá. E só Bernardo. E que é o filho do tio, né? Da Antônia Baroto. O Carlinhos está emocionado aqui. No... Eu tenho que falar da fraternidade Paulo de Tarso. Fala aí. E nós temos o Roberto Schneider, a Vânia de Brito, tudo no dia 21, hoje. No dia 25, Wallace Lacerda. No dia 26, Bruno Tomitzes. No dia 26, a Larissa Stetner. E hoje, aniversário da minha neta, Fernanda Barbosa. É semana que vem, né? Vamos para os sorteios, então. Antes da gente ir para os sorteios, né? Volta aqui para os 5 telas, só para a gente... coloca aí as 5 telas aqui. Eu tô aparecendo. Vamos sortear agora então o convite, né? A gente tem um convite, né? Então, para quem vai pro teatro, né? Então, assim, A gente já tem aqui... um já foi sorteado aqui, que eu não tinha falado, a pessoa ligou. Então mas a gente vai abrir agora os microfones para quem quiser ir ao teatro, né? Um a gente já vai dar para Elaine Cristina, que já ligou aqui, né? Então o Tião não sabia, então ele pôs lá no sorteio. E a gente vai abrir agora para mais um, tá? Então quem ligar agora no telefone 12-3921-3009, tá aparecendo aí na tela, 12-3921-3009 vai ganhar. Ó, quero participar, né? Quero ir lá no teatro. Primeira pessoa que ligar agora vai ganhar, então dia 27 de julho, ou seja, sábado, né, o próximo sábado, às 20 horas, lá no Teatro Municipal de Jacareí, né, o Teatro Municipal Adriano Suassuna, a peça Chico Xavier em Pessoa, né? Tem até aquele o autor lá que fez o filme Renato Prieto. Renato Prieto. Acho que que fez não, é o André Luiz. Lá no filme Nosso Lar. Nosso Lar, né? Falando com o artista, é o Renato Prieto. Sim, ele fez. Que fez o André Luiz. Dia 27, por favor. Dia 27, então. Tá aqui, ó. Sexta-feira? Sábado. Não, dia 27, dia 27 é sábado às 8 horas. Então, quem quiser ir no teatro, tá aqui. Ele custa R$40, é um valor solidário, né? Então, para o solidário tem que levar, né, um alimento, um quilo de alimento. Né? Na hora vai ser mais caro. Ó, já ligou. Na aí. Hora vai ser mais caro. Na hora é R$80. Isso. Então tá aí. Então já ligaram aqui, né? Então mas deixa quem quiser participar. Como que faz para pagar então R$40? Nós então? Temos. Depois é só. Eu tenho aqui 10 convites. O Hélio Ribeiro, lá da Casa da Preste Jacareí. Quem tiver interessado, só nos avisar aqui que nós encaminhamos, inclusive, o Pix para pagar. Entra aí no grupo do WhatsApp do Vivência, tá aqui na descrição, no final da descrição aqui do YouTube tem o WhatsApp do Vivência, pede para entrar e aí entra em contato conosco, tem lá o Carlinhos, estão lá, e a gente passa para vocês o contato aí, ou o Carlinhos repassa o ingresso para vocês. Tá. E hoje, a partir das 2 horas, lá na PVE, na Associação dos Profissionais Veteranos da Embraer, nós teremos o nosso bingo lá da farmácia comunitária, que é justamente para podermos manter a farmácia funcionando. Ela funciona há 43 anos e nós queremos que ela funcione há mais 43 anos. Legal. E nós então, estaremos lá, né, Rui? Vamos aí para o sorteio agora do livro. Oferecimento aí de Casa do Caminho, né? Então quem ganhou foi a Dirce Moreira. Dirce Moreira ganhou o livro, basta buscar então lá na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista. E a Dirce estará conosco também lá no bingo hoje, né? Ah, legal. Então, e quem ganhou já um convite, né? Um convite foi a Elaine Cristina e o outro, vamos descobrir agora, porque já ligou aqui pra gente. Né, ao vivo. Quem foi o Tião? Ao vivo, o Tião, mostrando aí pra gente. Então foi a Estalina, ou Estalina Almeida Estalina, de Freitas. Né? Essa ganha sempre. Mas ela participa sempre, né? Então, a mãe da Liana e do Alexandre. Então a Estalina ganhou o convite aí para o teatro. Né? Então, não deixem de participar aí para prestigiar, que vai ajudar também a casa lá da Prece. Né? E as pessoas então, que quiserem convite, só tem poucos convites. Como retira os convites? Hein? Como que vai retirar? Pega lá na portaria. Na portaria? Esse aqui é? Te deixa lá com... A gente deixa com o Hélio. Tá bom, ou retira direto o Hélio, ou retira lá, a gente vai passar seu nome, Elaine, Cristina e Estalina, a gente passa o nome de vocês lá pro Hélio Ribeiro e aí retira lá com o Hélio, tá bom? E o nosso muito obrigado a Estalina, porque ela participa de tudo, até as palestras lá da AMA, ela tá sempre lá com a gente, né? Inclusive na última ela esteve lá com Edson Barbosa, ela esteve lá presente, ela, a filha dela, mais o Alexandre. Legal, vamos lá para a hora da dica? Então agora, quando tem essa música, é a hora da dica. Né? Você até falou um livro aí, eu falei alguns também. Dos casos de Chico Xavier. Lá de uma Ramiro outra, Gama. É, é. Uma outra... É, uma médium que já há bastante tempo fala-se pouco dela, que eu gostei muito do trabalho que ela realizava. Ela ainda realiza. Hoje ela faz pela internet, ela faz orações, etc, etc. Mariluza Vasconcelos. Vasconcelos. É. Já peguei o livro, seu pensamento aqui. Tem um livro dela de Mário a Tiradentes. Interessante. É uma história aqui justamente contada por... É... Eu não esqueci o nome. Demar a Tiradentes. É, Demar a Tiradentes. É Tomás Antônio, Gonzaga, que é o espírito. E ela psicografou esse livro, interessante, que conta uma história até Tiradentes, desde Mário. Vale muito a pena a gente ver, é a história de reencarnação de espíritos que deixaram o seu nome na nossa história. Vale a pena. Que legal, esse eu não conhecia. Eu conheci a Inconfidência dos Inconfidentes. Então, você vê, está dentro do mesma linha, né? Falando daqueles que vieram deixar só. A Mariluza vinha sempre aqui, né? Vinha fazer pintura, eu lembro que psicopictoriografia. Um dia eu tive que entrevistá-la lá na Câmara antiga, né? E até eu perguntei para ela por que que ela gostava de ter aquelas músicas alta, forte. Isso aqui é para vibração de cada... E vibração de cada pintura que eu faço, né? Exato. E até eu perguntei para ela por que que ela gostava de crianças rodeadas. Ela chamava todas as crianças para ficar em volta dela ali, ela fazendo a pintura. Eu falei, porque as crianças têm umas vibrações muito tranquilas. Perfeito, e favorece muito a pintura mediúnica. Eu também lembro que eu também participava sempre que vinha o Bessa, que era... Joacir Bessa, que era ele repórter, faleceu, né? Ele faleceu e eu fui substituído. Joacir Bessa era repórter, da Câmara mesmo, várias vezes ela vinha lá e em outros lugares também, e ela realmente fazia isso, ele espalhava aquela infinidade de papéis e telas, e pintava com a mão, pintava com o pé e tal, e o Picasso, que era o cabeça do grupo ali, sempre falando, chamando a atenção, e falava o tempo inteiro e tudo mais, onde entra a coisa da cromoterapia. Ela falava, enquanto nós estamos falando, enquanto estamos sendo pintando, estão sendo usados a cromoterapia, as cores, etc., para auxiliar na saúde, ou seja, o trabalho de cura também, né, com aqueles que estavam assistindo. E é interessante a coisa da criança, porque a criança, com a inocência, está ali na mão, ela não está presa à observação, à curiosidade, aquela coisa assim que o povo que estava lá atrás ficava olhando assim, né, e querendo saber coisa, ouvir coisa, não sei o quê, e nada, e ela estava ali. E o ambiente realmente incrível. Então vamos lá para o emblema do dia. Vocês estão vendo aí na tela o emblema do dia. Não dá para ver muito bem, né? Mas é uma moça ali com o universo, o cosmo atrás e a luz saindo ali da pineal. Né? Então, aí mostra a mediunidade assim, em exercício. Né? Canal de comunicação. E aí foi criado pela inteligência artificial aqui, né? A gente mandou, passou para eles. E quem quer ver a imagem com qualidade, entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita. Dá para ver pela imagem que ela ficou bem triste com essa captação. É. Então entra aí no nosso Instagram que vocês vão poder ver a imagem com qualidade. Curtam a imagem aí, compartilhem, coloca nos stories, divulga aí nosso Instagram também. Então entra aí, Vivência Espírita, no nosso Instagram, para poder curtir a imagem aí do emblema do dia criado pela inteligência artificial. Então vamos encaminhando aí pro fim, né? Não, eu queria tem uma pergunta. Algumas outras perguntas, acho que tem uma do Aécio aqui também. Então, aí você faz a do Aécio, mas eu vou fazer primeiro a da Neide Cristina Santos Rodrigues, que ela está fazendo uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. A maioria dos internos em casas de recuperação estão ocasionados problemas de mediunidade. Seriam esses médiuns ostensivos não desenvolvidos? Há possibilidade, penso eu. Né? Como eu já disse, só sei que nada sei. Eu não levo isso como regra, mas há possibilidade bastante. Antes, então, mais ainda, aqueles que eram tratados como doente mental, etc, etc, etc, é uma falta de informação para exploração daquele tipo de dificuldade que trazia. Onde a mediunidade entra dentro daquilo que a gente conversou, uma que teria que ser cumprida e outra como opção para serem cumpridas. O entendimento do que acontece, isso eu posso dizer, inclusive, com relação a todas as patologias que tem aí. existem técnicas de trabalho, né? Métodos de trabalho, que é medicina, que é integrativo, que é holo, e uma série delas aí. São olhares diferenciados sobre a mesma situação. Né? São olhares diferentes. Não vai dizer que uma é ruim e outra não é ruim, nada disso. Cada uma tem o seu olhar. Então respeita-se todas elas. Então, mas à época, essa coisa do não entender que existe essa possibilidade de contato, de aproximação, de influenciação, levava muitas pessoas a um tratamento mais intenso e até prejudicial até do que realmente o aproveitamento. Sim. Que precisava. Então estaria, em vez de propiciar uma cura, chamar de cura, a coisa de voltar ao normal, estava, na verdade, embotando aquele tipo de que se apresentava como dificuldade. Né? Aqui no Hospital Francisca Júlia, existe o trabalho para o tratamento físico e mental dos doentes, mas também existe um trabalho espiritual que é feito lá, para a desobsessão. Então, esse é o olhar diferenciado das possibilidades. Existem as duas? Existem. Né? Inclusive, quando chega num caso intenso, esse irmão nosso, ele pode estar com as duas intensas, uma provocando a outra. Né? A intensidade, esse tipo de coisa. O olhar é o que dá a possibilidade de fazer uma anamnese, uma avaliação mais adequada para ver que terapia ser feita. Então, e lá nós fazíamos o tratamento espiritual e dava resultado. Né? Sim, eu lembro, eu teve uma época que estava lá para a cromoterapia, estava lá. É. Para a desobsessão, estava lá também. A Joélia Gonçalves fez uma pergunta. E quando o acomodado é o dirigente da instituição e não os médiuns, o que fazer? Bom, eu tenho uma coisa que eu digo o seguinte... Nós precisamos olhar para nós mesmos, não é essa a ideia? É. Avaliarmos o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer e primeiro eu. Então, também digo o seguinte, não é uma entidade que responde por tudo. Uma entidade ela tem os seus regramentos, como todas têm, porque senão virou bagunça e não dá certo. Então tem que ter uma coisinha. Então, se o dirigente tiver grandes dificuldades, estiver impondo, etc., etc., das duas, uma. Ou eu procuro um outro lugar onde eu possa me sentir bem, entender bem o que se passa, de acordo com aquilo que eu estou precisando para poder fazer a coisa do servir e ser servido, enfim, de me servir, etc. Ou então, conversar com o dirigente. Chamaram, então, da mesma forma que a gente está aqui, a comunicação é livre. Sentam-se outras pessoas e vamos conversar, porque não tem um dirigente só numa casa. Tem um grupo dirigente, um grupo diretor. Senta-se, conversa, se expõe, você fala, não estou vendo dessa forma. Vejo assim, vejo assado. Expõe de uma maneira clara, objetiva, com todo o respeito. E diz, no livro tal diz isso, ou tanto aquilo, enfim. Então, é assim que, inclusive, evolui. Ou então a casa fecha. Acaba chegando a esse ponto. Eu já conheci várias casas por causa de ter os dirigentes, aquele dirigente que não dá espaço para ninguém, fechar, né? É, porque cela, não vê a coisa como evolução constante. Sim. Não se pode fechar assim e dizer assim, é assim. Está dentro do só sei que nada sei. Não é assim. É agora. Daqui a pouco pode não ser. Aqui, nós estamos aqui, eu não sei o que vai acontecer depois que a gente passar daquela porta. O Aécio, ele pergunta aqui também, ele fez uma pergunta sobre grupos mediúnicos, né? Como que lida com manifestação de animais, por exemplo, o espírito animalizado, vamos dizer assim. Animalizado, Eu sei que não tem muito a ver com o tema, né, de mediunidade, mas é... Não, mas envolve a coisa. Sim. Da sensibilidade, né? A questão é o seguinte, nós não podemos afastar nenhum ser vivo ou não de uma comunidade ou de uma aproximação, etc. Até porque... Nós não sabemos a que veio. Os nossos limites nos impedem de imediato. Então, nós vamos procurar saber para quê. O que você está precisando? nos grupos de desobsessão, socorro, quais nomes que estejam, não é exatamente isso. Não é para chamar a entidade e falar, faça assim, faça... Não é essa a ideia. A ideia é um atendimento fraterno. É Sim. trazer e falar assim, aqui veio. Porque enquanto nós estivermos oferecendo oportunidade para esta entidade se apresentar da forma que ela entender que seja necessário para ela naquele momento, nós somos medianeiros dos mentores dessa entidade, dos mentores do ambiente, conseguirem se aproximar deste ser que ali está para que ele acorde para uma realidade diferente daquela que ele vive. Oswaldo, mas aí, respondendo a Écio, seu grupo mediúnico foi um grupo coeso, um grupo que está imbuído da responsabilidade do trabalho, esse espírito que vier animalizado, só com as vibrações da corrente do grupo, ele já começa a mudar. Então, é a coisa do ambiente, por isso que dentro daquilo que eu estava falando, muitas dessas entidades, elas pensam que estão ali porque quer atrapalhar, mas em verdade Sim. elas foram guiadas pelos mentores dela, porque ali é uma oportunidade para ela de rever a situação em que ela está. Sim. Então, o que você falou, sem dúvida, quanto mais coeso, não é só esse grupo, a casa como um todo, os servidores como um todo... Quanto mais coesos estiverem, quanto mais unidos, já existe uma frase que diz, juntos somos mais fortes. Quanto mais coesos, mais equilibrados. Quanto mais equilibrados, não se impede, penso eu, não se impede que uma entidade entre. Fala que não venham aqueles que querem incomodar. Não, não é essa a ideia. Que venham aqueles que precisem ser Sim. auxiliados, porque nós estamos aqui para nos ajudarmos. E é interessante que essas entidades vêm animalizadas, peludo, bravo, coisa e tal, à medida que nós vamos conversando com ele, ele vai sentindo, fala, por que que está acontecendo? Já não estou mais com aquela roupa, não estou mais com pele, com pelo. O que que está acontecendo? É que justamente o trabalho que a gente vai fazendo, envolvendo ele com muito carinho, com muito amor, com muita simplicidade, vai eliminando tudo aquilo. Perfeitamente. Ele vai se desvestindo Sim. de uma série de energias do entorno, etc., que ele se... Às vezes, até por segurança, por medo, ele vai se cobrindo com uma série de coisas. Eu vou te assustar, porque assim você não chega perto de mim. Ou seja, eu estou viajando aqui, mas é possível, né? Não, E aí ele vai se desvestindo daquilo e vendo que não precisa. Aí ele consegue começar a enxergar com outros olhos o ambiente, o mentor, o auxílio, a oportunidade, o que cada um está fazendo. Ele fala, não está querendo meu mal. Então, e às vezes, entrega, né? E às vezes vinha aquelas entidades com andrajos, com aquelas roupas, tudo... suja, poluído, e à medida que nós vamos conversando com ele, as roupas vão mudando. Ele fala, mas o que está acontecendo? Está mudando a minha roupa, está mudando as minhas vestes, e eu estou ficando limpo. Então, essa é justamente... Porque eu costumo dizer que a verdadeira caridade é essa caridade que nós fazemos através da mediunidade. Perfeitamente. E através da passividade dos espíritos. Isso, atendimento, caridade e solidariedade. Sim. Tudo é... Não sendo pago, né? Esse que é importante, que é a mediunidade com Jesus, né? Perfeitamente. Justamente a mediunidade com Jesus é a mediunidade caritativa, que é fazer o bem para o próximo sem cobrar e sem cobrar impostos, né? Ou tributos, né? Eu queria divulgar aqui agora, aproveitar, se puder mostrar aí, o encontro, o 17º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, que vai acontecer dia 8 a 9 de novembro, em Sinop, Mato Grosso do Sul, né, com o tema Chico e as Mães. Né? Então, vocês podem entrar no site, vocês estão vendo aí atrás, o site é amigosdechicoxavier.org. Então, há 17 anos aí realizando eventos gratuitos de qualidade e simplicidade. Tá, então acontece todos os anos, né, em várias cidades, né, diferentes cidades aqui e no exterior também. Já aconteceu em Lisboa também o encontro internacional e a gente também sediou durante a pandemia o encontro mundial, né? Então teve aí tradução simultânea para inglês, né? Então bastante gente participou aí, mas não parou o evento, ou seja, há 17 anos o evento é gratuito. Né? Então, com o apoio de voluntários, patrocinadores, vendas de livros, consegue se mobilizar os recursos necessários para arcar com as despesas dentro de um padrão de organização e simplicidade, né? Então, seguindo o que a gente justamente que a gente está falando, né? Dá de gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Ou seja, foi Jesus que recomendou aos discípulos, né? E o nosso quem foi se considera o décimo, né? Ou seja, quem se considera discípulo de Jesus tem a obrigação de dar gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, né? Então, principalmente evento espírita, né? Então, e foi engraçado que lá acontece um evento pago com um médium aí de renome aí, baiano, que faz aí, sempre vai em Sinop, pago, a palestra dele é paga, né? Nesse mesmo local que vocês estão vendo aí, né? Que é esse centro de convenções. Eles ligaram lá e falaram: olha, a gente tem um evento em homenagem às obras de Chico Xavier e vai ser um evento gratuito. Aí a prefeitura falou: ah, é gratuito? Ah, então tá bom, então a gente vai dar gratuito para vocês o local. Né? Então, quem fala que não é possível fazer evento gratuito porque tem custo, é porque não tem nem a boa vontade de ir lá e tentar conseguir o local de graça, que nem a gente conseguiu aqui, né? O décimo foi de graça, porque tivemos a compreensão da direção do núcleo do Parque Tecnológico, e nós tivemos também o neto do Ranieri, que cuidava dessa parte. Ou seja, esse aqui é o nosso protesto contra os eventos gratuitos que tem aí. eventos pagos. Ou seja, nosso protesto é apoiar os eventos gratuitos, né, para deixar claro. Então aí tem vocês podem ver quem são os palestrantes, vai ter o Bacelli, o Geraldo Lemos, John Harley, Sérgio Santos fazendo a abertura, João Pedro, a Márcia Colaçante e o Adelino da Silveira, né, que faz escreveu aquele livro Kardec Prossegue, né? É muito bom. Então, o primeiro dia é na sexta-feira, iniciando aí com a abertura do Sérgio Santos e o Bacelli, e o sábado o dia inteiro. Aí pode tirar o dia de domingo para conhecer também, assistir o Vivência Espírita, né? E conhecer a cidade lá de Sinop. Tá? Então, entra aí. Aqui tem, não precisa se inscrever. Não é, claro, você tem limite lá o local, mas não precisa se inscrever, basta entrar aí no grupo do WhatsApp do evento, tá? Que tá aqui, é só clicar nesse botão. Então entrar no site amigosdechicoxavier.org e entrar no grupo do WhatsApp aí já tá valendo, pode tirar dúvidas, eles ajudam as caravanas que queiram, e também tem aqui os eventos anteriores, tá? Então se quiserem assistir aí o evento de Jundiaí, tem aqui a palestra do Jorge, né? Então, quem está com saudade do Jorge hoje, que não está aqui, está passeando, pode entrar aí e assistir a palestra dele lá no evento do Encontro dos Amigos, que foi em Jundiaí, ou conhecer o nosso também, que a gente organizou aqui, o décimo, que está aqui também. Foi muito bom, né? Eu recomendo assistir os eventos, tem a palestra do Mané aí, Mané de Conquista, que teve aqui no programa Mil, junto com o Tadeu de Araxá. Está aqui disponível a palestra, as palestras dos eventos anteriores, e esse que foi aqui, o décimo, no Parque Tecnológico. Vale a pena entrar aqui e assistir, tá bom? Então é isso. Deixo aqui já os meus. Se você quiser virar para cá. Então a gente agradece aí a participação de todos, né? Convidando-os todos pro próximo. Deixo para a Cris falar aí o resultado da enquete. Obrigada mais uma vez, pessoal. É sempre um aprendizado, cada dia a gente vai evoluindo um pouquinho mais. Mas é muito gratificante, é muito feliz estar aqui. Obrigada pelo esclarecimento, Barbosa. E finalizando a nossa enquete, 90 pessoas participaram. Você conhece alguém que possui mediunidade ostensiva? 74% disseram que sim, 26% disseram que não. A gente achou que ia ser maior, né, Rodrigo? Achei que ia ser 100%. Mas não, 74% disseram que conhece e 26% disseram que não. Então, muito obrigada, gente. Um bom domingo a todos. Domingo nós teremos aqui no programa Vivência Espírita, programa de 1067, a Deise Manzano falando sobre dependência espiritual e emocional. Você estará aqui em São José para fazer a live, né, Rodrigo? Ela vai vir presencial ou vai ser... Tá. Tá bom? A que fala que lindeza, é isso? É? A que fala que lindeza de... Só fala pra mim, né? Só pro Rui. Essa é brincadeira, viu? Bom dia, lindezas. É só pro Rui. Mas se ela quiser vir também, pode vir também. É, sim, pra conhecer, pode trazer o marido, não tem problema, não. Só que ela tem que avisar pra gente providenciar lá providenciar o hotel. Porque o hotel que patrocina a gente também, né? É, então... porque o hotel tá sempre lotado, né? Felizmente, né, Rui? É. Felizmente, para o Pedro, que é nosso grande porque, amigo. Está sempre lotado porque eles patrocinam o programa Vence Espírita, né? Então, Oh, meu Deus do céu! Mas você sabe que os nossos patrocinadores, cada dia melhora mais a situação deles, né? Graças a Deus, bacana. Graças a Deus. Legal. É, eu gostaria de ler essa mensagem do livro Palavras de Luz, Psicografia de Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. Hoje é dia 21 de julho, nós vamos ler a mensagem do dia de hoje. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Está no livro Roteiro, capítulo 9, O Grande Educandário. Queridos irmãos vivencianos, agradecendo a presença de nosso querido médium, irmão Ogum, Oswaldo Barbosa, pelo esclarecimento da mediunidade ostensiva de hoje, agradecendo a participação de todos que estiveram conosco nesse momento de vivência espírita abençoado, desejando melhor domingo em família, com seu macarrão com frango, depois indo lá na PVE para participar do bingo da farmácia comunitária às 14 horas. Aí vale a pena, viu? Com certeza vale a pena. É, desejamos um domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. Fiquemos na paz, na luz e no amor de nosso Mestre Jesus. Obrigado, Jorge. Oswaldo Barbosa, você pode fazer o favor de dar suas considerações finais e fazer uma prece para nós, por favor? Muito bom, minha gente. Tudo começa, caminha e termina em gratidão. Então, a gratidão pela vida, a gratidão pela oportunidade, gratidão pelas boas vibrações que esses que estão aí do outro lado da rádio e do outro lado da vida têm conosco. Àqueles que responderam que não conhecem nenhum médium de mediunidade ostensiva, fica o convite para conhecer. Né? Jorge, só um minutinho. Fala para a gente o dia que a Framan tem atendimento lá na sua casa. As sessões de cura e o normal lá. Ah, tá. Às segundas-feiras temos o estudo do Evangelho, passes, né, para eleições, etc. Na segunda-feira, a partir das 19 horas. Na terça-feira, então, que é o trabalho de chamado de cura espiritual, onde o plano espiritual, médicos e terapeutas vêm agir ali. E tem acupuntura? São várias técnicas que são usadas. Algumas delas ele usa pontos, são pontos que marca para que sejam feitas as terapias adequadas pelo plano espiritual. Então, às vezes usa agulha, uma agulhazinha aqui que quase ninguém sente, mas é uma agulha, ou então uma tesoura, aquilo que não corta nada, mas é só pela parte metálica para fazer uma ligação, né, de magnetismo. Então, às terças-feiras, a partir das 19 horas. Então, tem a cirurgia espiritual, tem o passe, tem a preleção evangélica, às vezes tem a harmonização musical com o Dudu Bem, o Jorge, às vezes vai lá, isso na terça-feira. E na quarta-feira também estudo do evangelho, passe, atendimento fraterno, às 15 horas. Então, são esses três dias que atualmente a casa está aberta. E o endereço? É Rua Juriti, 347, na Vila Tatetuba. Vila Tatetuba é ali, Vila Industrial ali, né? Perto do aquele... Telefone para contato? Telefone para contato pode ser o meu mesmo, 99127-3549. Que é o WhatsApp também. 99127-3549. Serão todos muito bem recebidos. Pode fazer a pergunta, por favor? Muito bem, vamos aproveitar então um pouco mais esse momento. Deixando do lado de fora de nossas casas qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer sensação de descaminho, para que seja esse momento o momento de encontro conosco mesmos e com o plano espiritual amigo. Façamos desse ambiente um templo sagrado, onde quer que estejamos, porque é pela força da mente que nós realmente nos comunicamos. E de mãos dadas uns aos outros e com nossos mentores individuais, aproveitemos para saudar a vida. Aproveitemos para sentir a guarida que nossos mentores individuais nos oferecem. Abrir o nosso coração para que o amor essencial venha à tona e, como força de oração, possamos elevar o pensamento a Jesus, o grande mestre de tudo e de todos, para dizer a Ele que a sua luz chegue em nós, iluminando não só os nossos corpos, mas principalmente o espírito. Gratos, Mestre, por nos auxiliar com sua luz a carregarmos a nossa cruz. Gratos, Mestre, por todos aqueles que estão à nossa volta, nos provocando para descobrirmos as nossas dificuldades, para vencer cada uma delas, mas também para reconhecermos nossos talentos e desta forma colocá-los em trabalho de alento para nossa elevação e fortalecimento, e auxiliar a tantos outros que estão à nossa volta, que ainda não têm os seus olhos abertos para o bem e com o bem. Gratidão, Jesus amado, por termos ao nosso lado tantos bons espíritos, sempre prontos a estender a sua mão, bastando que para isso, com simplicidade, deixemos de dizer não e reconhecermos que precisamos de auxílio. Gratidão, Mestre amado, por tantos caminhos a serem traçados, mas que levam sempre a um só, aquele que nos ensinastes a seguir. Que moçamos, meu Mestre, através de ti, como já o disseste, chegarmos ao Pai. Que este aprendizado, através do seu ensinamento, faça realmente, a partir desse momento, um sentido adequado e profundo em cada um de nós, e possamos recomeçar a nossa caminhada com novos passos, redirecionados pelo seu amor e por aqueles que nos auxiliam, deixando de lado qualquer tipo de dor, para fazermos valer o verdadeiro valor da vida. Que possamos, Mestre amado, em momento de amor e paz, distribuir essa sensação e sentimento por todos aqueles que precisam de alento, para que o nosso planeta, terra abençoada que o Pai nos deu através de suas mãos, possa realmente ter aquilo que se planeja para uma abençoada casa como esta, para que a todos aqueles que em litígio se encontram, litígios interiores, litígio grupal, cada um possa receber neste momento uma prece de amor, de luz, de fraternidade, que seja tocado o seu coração, e mesmo não sabendo de onde vem, possa o próximo passo ir além dos pensamentos doentios que carregam em si. E todos nós, Mestre, encarnados e desencarnados desse abençoado planeta, haveremos sim de aprender a segui-lo de forma adequada. Nós o temos em nosso coração, Jesus amado, como também somos abraçados por nossa Mãe Maria, a Mãe de todos, que não só nos aconchega, mas nos abençoa. Gratidão, Senhor, pela vida. Gratidão, Senhor, pelo dia. Gratidão, Senhor, pela grande e imensa família deste abençoado planeta. Que a paz de Jesus, que a todos abraça, seja tão intensa e profundamente sentida, que nós possamos, em qualquer momento do dia ou da noite, nos sentimos abraçados intensamente e possamos ter alegria nos olhos, sorriso nos lábios e muito amor no coração. Assim seja.